this is the end. I've drowned and dreamed this moment. So overdue I owe them. Swept away I'm slowly. Let the sky fall. Bom pessoal, estamos aqui para mais uma Falha Crítica e hoje nós falaremos sobre o Oscar, claro. O jogador de basquete? É, o Oscar Schmidt. Oscar Schmidt, Monsanto, né? Monsanto, vamos falar do Monsanto, a gente fala de basquete. Não, mentira, a gente vai falar sobre o Oscar, o maior prêmio da indústria do cinema. De Hollywood. Oficialmente. Academy Awards. Falamos do Academy Awards hoje. E, bom, tô eu aqui, Eduardo, que acompanhei o Oscar, né, junto com a galera. Mas não fui eu que fiquei flodando ali de vocês. Facebook. Quem você fala é o Basso, tá com a Bidalite, com essa voz estranha. Talvez também tiveram outros sons estranhos na gravação, vocês por favor ignorem. É, Basso vai atrapalhar um pouquinho. Queria ficar de fora, mas foi. E aqui é o Ricardo, novamente. E esse ano eu queria assistir todos os filmes do Oscar, mas. Como, pelo menos os indicados ao melhor filme, mas como a distribuição de filmes no Brasil. E é principalmente. Bem principalmente na nossa cidade, é muito ainda boa. Ainda assim, foi um esforço heróico seu. Né? Talvez você assistiu um filme pra caralho. Seguiu assim uns quatro, pelo menos, dos indicados. Mais, cara. Mas é isso aí. Eu fui o máximo que eu pude. E o Les Miseráveis, que eu queria assistir pra poder dar uma ênfase, que os caras estavam mais em cima, mas não consegui. Ele foi Les Miseráveis. Falaremos dele depois. Falaremos dele depois. Se for falar, cara, eu tô saindo, tá? Eu sei que é minha casa, assim, mas eu tô saindo. Tá bom, tchau. A gente vai falar de Oscar, Les Miseráveis, os maiores ganhadores, a gente tem que falar, pô. Eu sinto muito, cara. A gente boicota, cara. Por que não? Por que não? O cast é nosso. Se os caras lá da Columbia TV podem boicotar nosso vídeo, por que a gente não pode boicotar Peru, o nosso? É Peru. Era Peru? O Peru lá, sei lá, o que, né? Puta que pariu. E, já que é assim, eu quero reclamar de um boicote, que foi o filme A Viagem, que merecia estar lá. Merecia. Não, vários boicotes, na verdade. Maravilhoso. Javier Bardem merecia estar lá. Javier Bardem. O melhor ator. Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, merecia estar lá. Puta, não. Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá, pessoal. Lá. Esse foi a 85ª, né, premiação do Oscar. Esse ano eles quiseram homenagear os musicais. Né, então teve bastante. Como é que chama aquilo? São sketches, né? Sketchzinhas, né? Uhum. Vamos chamar assim. Apresentações de musicais e tal. Falar em 85 anos, eles lançaram um pôster muito legal dos 85 anos. A gente pode pôr na descrição do vídeo, cara. Sim, a gente põe o link então na descrição. A oficial, a academia fez a estatueta representando cada melhor filme do ano. Foi muito da hora. Eu não vi, cara. Que então da hora. Tem a desenho de cada um que representa o filme. O Cisne Negro ganhou a estatueta da Samba Balé. E assim vai as 85 estatuetas. Legal, é muito legal, cara. Que a galera fez e tal. E o... Bom, a curiosidade como sempre, né? De onde veio esse nome Oscar? Puta, cara, isso também tava querendo saber, cara. Porque, mano, a gente ficou numa conversa, cara, ontem, cara. Mas que merda é essa, por que Oscar? Porque não é nem um nome, assim, tipo... Norte-americano, né? Você não vê muitos Oscars, assim, né? Tipo, pra dar o nome da premiação. E eu falei, puta, cara, de onde é que vem o Oscar, cara? Não era nem jogador de basquete? Não era nem presidente. Acho que não tava vivo há 85 anos atrás. Assim, eu acho. Só acho. Você nunca sabe, cara. Ele não era nem presidente de nada, né? Não era nem assim. Fundador de algum sindicato, foi algum mártir da... umas coisas assim, né? Tipo primeiro melhor diretor, né? O cara do dono do estúdio de... Da academia, alguma coisa. Não, o nome do primeiro filme. Que ganhou o melhor filme. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood criou esse prêmio em 1929, né? Eles têm três versões pra isso. Foi em 29? Foi em 29. No meio do rolo todo? Hã? No meio do rolo todo de 29. No crash da bolsa em Nova York. Alguém precisava, né, ter alguma coisa pra se segurar, né? Cara? Pão e circo, né? Exatamente. Pô. Tinha que desviar a atenção da galera. Quem precisava fazer o pão e circo disso aí? Tipo, né, nossa economia tá quebrada, mas nós vamos premiar todos os filmes. Na verdade é um incentivo pra. A gente não tem dinheiro, mas continuem produzindo. Fazendo tá filme, ligado? Porque a gente vai dar uma estatueta pra vocês. Pô, e renome, né, cara? E renome. O renome do Oscar é. Eu ainda diferença. Acho que a estatueta é o diferencial. Porque na época não dá muito renome, acabaram de criar o prêmio. Eu acho que a estatueta no início devia ser de ouro. Podia falir o prêmio no ano seguinte, não tem mais. A estatueta no início era de ouro, cara. Por isso que a galera tá disputando. Não, é de ouro até hoje, né? Folhada, ouro. Bom, uma das. São três vertentes aí pra essa. Versões pra isso. Uma seria a secretária executiva da academia, Margaret Henrich. Ela teria dito que, na hora que vê a estatueta, ela falou que parece meu tio Oscar. Né? Alguns estudiosos aí, pesquisando, disse que essa mulher nunca teve um tio chamado Oscar. Teve um primo chamado Oscar. É, mas às vezes é aquele primo de segundo grau que se chama de tio. Porque é bem mais velho que você. Que é primo do teu pai, então você não vai chamar. Às vezes pode ser o padrinho, na verdade, dela de batismo. Também. Chamaria de tio. Outro dizem que o colunista, Sidney Skolsky, né, ele seria o primeiro a usar esse nome na imprensa. Né? Da onde ele tirou-se. Me esclarece muito. Ainda tá. É do tio da menina. Não é grande coisa. Ele deve ter ouvido do tio da menina, exatamente. E um dos mais legais é a atriz Bette Davis, que sim, ela está viva. A gente, inclusive. Não, não tá, não. Inclusive, a gente viu. O clone dela, na verdade. Não, a gente. Você lembra nos pedaços do People's Choice, do Actor's Choice, que ela bate na estatuetinha e fala assim, puta, eu me lembro de você. Bette Davis. Puta que pariu. Mano, pera lá. Tem 85 anos, o Oscar. E ela tá viva. Ela deve ter começado. Ah, tem 100 anos, cara. A Bette Davis tem 96 anos. Eu ia falar. Puta que pariu, meu irmão. Começou com os 12. A atriz, ela disse que foi ela que colocou esse nome, porque vendo de costa o troféu lembrava o marido dela, o trompetista Herman Oscar Nelson. Né? A academia só usou oficialmente em 39, 10 anos depois ela usou. Irmão, me desculpa, Oscar, essa também é meio esquisitinha, porque não é nem o primeiro nem o último nome do cara, o nome do meio. É que ela devia chamar, todo mundo chamava ele de Herman, e ela chamava de Oscar pra ser diferente. Tem muita gente que é chamada pelo nome do meio também. E esse ano a gente teve aí como apresentador o Seth MacFarlane. Também conhecido como o cara do Family Guy. O cara do Family Guy. Ele, sim. A galera ouviu as últimas notícias da mídia aí e tal. Ele foi elogiado, mas ele foi satisfatório pra mídia, porque também, cara, o pessoal tava... Ele veio com piadinhas mais ácidas mesmo, assim, deve ter sugado ele pra caralho. Sim, eu não sei. Ele não falou nem um terço do que ele falaria. Só o primeiro apresentação deles, que era de todas as atrizes que estavam presentes, que mostraram o peito, aquilo ali é um pouquinho, cara. Mas aquilo é o que ele iria fazer. Mas não fez, Capitão porque o Capitão Kirk apareceu. Ele não fazer. Veio do futuro e falou desculpa, que eu não gostei do Seth, cara, na apresentação. Eu não gostei dele, achei ele meio deslocado, meio tipo marionetezinha, parece que, tudo que eu tô fazendo lá não tô me deixando fazer. Exato. Deixa eu fazer que as pessoas no meu ponto estão me falando. Né, tipo, sei lá, meio a mulher do super pop lá que fica provavelmente. Na verdade, a zoeira pode ter sido disso mesmo, dele ser tão boicotado que falou, deixa eu fazer pelo menos essa zoeira no começo. Quem entender, entendeu. Agora, a apresentação, a aparição do Capitão Kirk, cara, muito no telão. Né? Muito legal. Falando, estou voltando do futuro pra cá pra falar que a sua apresentação foi a pior dos 85 anos do Oscar. Estou aqui pra tentar reverter. Foi muito legal, cara. E foi exatamente isso, a galera falou porque gostou por causa do estilo da piada, né? Aquela piadinha um pouco mais inteligente, tem que pensar um pouquinho e tal. Porque a galera tava muito cansada do Billy Crystal e as suas velhas piadas velhas. Né? Então, cara, aquela piadinha já toda decoradinha. E uns dois anos atrás também, a galera tinha se decepcionado bastante com a Anne Hathaway e o carinha que faz o... Jamie Franco também apresentando, que falaram que foi um casalzinho tipo apático, assim. Porque é exatamente isso, é quase o que o Seth aconteceu. É um casal lá também que não tinha o poder de falar nada e a galera foi mandando eles falarem, eles foram falando. Então parece que fica feio. Cara, os caras não são apresentadores, não é porque os caras são bons atores. Exato. Fica feio, entendeu? Assim como também o Seth não é apresentador. Não, mas como ele fez stand-up, ele é de stand-up, como a grande maioria dos comediantes. Ele fez um pouco e tal, mas é que o cara disse, vocês gostam do comediante. Geralmente o cara ele já tem aquela familiaridade com o palco e falar com o público, que é o que o apresentador faz. Uhum. Então dá pro cara levar melhor do que dois atores que no palco eles estão atuando, e geralmente não com a galera, né? Eles estão entre eles. Sim, com certeza. Talvez seja por isso. Mas aí foi bem tranquilo, no final teve a surpresa, Michelle Obama direto da Casa Branca. Nossa! Michelle Obama, direto, cara do céu! Ela provou que todos dizem que ela é a primeira dama mais carismática e mais adorada pelo povo americano, cara. Eu acho que na próxima eleição, ela Michelle, que vai, né? Michelle, né, cara? Michelle, né, cara? Michelle, né, cara? Mas, cara, já na apresentação mesmo da campanha de reeleição do Obama, que eu acho que é muito interessante isso nas eleições dos Estados Unidos, que a primeira-dama realmente tem participação ela na campanha. Serve pra alguma coisa? Né? Que ela que apresenta a campanha dele, não é ele. Né? Ela apresenta o homem, né? Tipo, o Barack Obama. Uhum. Cara, a apresentação dela, cara, se olhar e falar, mano, era... Ela foi um negócio bem, surreal, né, cara? Tipo, você fala assim, tá bom, cara, eu compro, vamos lá. Você casa... Eu sei porque você casou com esse cara agora. Até eu casaria com ele. Até eu casaria com o Obama. E, cara, ela... O cara... O rapaz que seria lá o que apresentar, o dar o prêmio de melhor ator, tem que falar, olha, eu vou ceder... Porque normalmente. Não, não é melhor ator, não, cara, meu Jack amigo. Nixon. Melhor filme. Melhor filme. O Jack Nicholson. E não era aquele ator lá, era o Jack Nicholson. Cara, o Jack Nicholson me vira e fala assim: olha, a entrega do melhor filme normalmente é feita pra uma pessoa só. Mas dessa vez eu vou quebrar o protocolo. Com aquele jeito maluco dele. Maluco. Que aí a gente percebe também que ele fez o Coringa daquele jeito porque era ele. Porque era ele. Ele não tava interpretando, não. Ele só tirou as amarras. Eles falaram. Aí o cara falou assim: olha. Ele falou. Desculpa eu quebrar o protocolo, porque outra pessoa apresentar comigo, aí você fala, puta, cara, vai vir no que legal, telão. Que legal. Desce no telão, mas você já fala, pô, quem que vai vir no telão porque a pessoa não veio pra comparecer pessoalmente, né? Da Casa Branca, Michelle Obama, com todos os seus dragões imperiais lá atrás, lá, não sei como é que é o nome da guarda isso, dela. A guarda deles, né? Deve ser águias de alguma coisa. Águias, né? Tipo, é águia, americano, águia, né, cara? Americano adora. Águias de cabeça branca real. É. E aí, cara, ela entregando, falei, cara, falei, ok, né? E o papelzinho do Oscar foi lá na mão dela, né? Se os caras entregando, ela tá chegando aqui agora, né? Tipo, ela recebeu o papelzinho do Oscar lá na Casa Branca. O Jack Nicholson perguntou, tá aí já, ó, o cartãozinho do Oscar? Ela ainda não, tá chegando, daí vem o cara e entrega pra ela. Puta, que pariu, hein, cara. Uau. Mas olha, pra mim, e o que salvou a apresentação... E uma pessoa que chamava o Jack Nicholson de Jack. Ela chama ele de Jack, cara. Mas assim, obrigado, Jack. Eu... Mano, caraca, né? Quem chama o Jack Nicholson de Jack? Pra mim, não podia falar o nome dele sem falar Jack junto. Nicholson. Ou o senhor achei Nixon. Que era tudo junto. É, ou o senhor Nixon. Nixon. Eu achei que o nome dele era Jack Nicholson, tudo junto. Assim. É que nem o Neila Torraca. Neila Torraca. O senhor Neila. Mas eu gostei, exatamente. Eu achei realmente essa marionete, esse negócio foi um pouco mais chato por causa disso. Mas ainda assim, eu achei o desse ano bem mais legal que o do ano passado. Eu também achei. A parte de musical foi bacana. Foi, foi. Fizemos uma música muito bem. Uma representação da primeira cena de Chicago. Não, veio Chicago. Johnny. Veio depois, logo, cara. Depois já veio Dream Girls, bem bacana. Depois fechou com Les Miseráveis, que aí fechou já que era a apresentação que tava concorrendo a melhor música, entendeu? Apresentação do Les Miseráveis, foi, cara, ao vivo. Os caras cantando ao vivo. Aí realmente. A gente tem também nessa parte da premiação do Oscar, né? E na homenagem de 50 anos, a Shirley Bassey entrou no palco e cantou Goldfinger. Cara, que coisa linda. E é uma das três genial, melhores, né, músicas do 007. Linda, linda. E ela cantando, impressionante, né, cara? Foi muito legal. Foi muito legal. Bom, cara. E a gente, que a gente tava falando que a gente tinha pego sua coleção, isso, né? Que a gente assistiu todas as músicas. Todas juntas. Todas as seguidoras. É, todas as aberturas. Bonito, né? E aí a gente ficou até espantado quando ele falou assim, mano, é a mesma voz. É a mesma voz, ela tem a mesma voz. Cara. É, com 300 anos que ela tá agora. Munhá, né, cara? Tiraram ela do sarcófago dela e colocaram ela no palco. Incrível, né, cara? Vestidão inteiro de dourado, né, Goldfinger, né, cara? Muito bacana. Muito legal, muito bacana, cara. E o cenário tava muito bonito também. Vários cenários. Nossa, vários cenários estavam muito bonitos, cara. Tava muito lindo. Em momentos iremos comentar, mas puta que pariu. E eu gostei da piadinha quando o Ted, o urso, entrou com o Michael Albrecht pra brincar lá. Que ele vira e fala assim, eu tô vendo essas pessoas arrumadas aqui, e eu tenho certeza que elas se arrumam pra alguma festa. A Mark Wahlberg fala, provavelmente sim. Eu quero saber onde é essa festa. Não, ele fala assim, não fala festa. Ele fala orgia. É verdade. Fala assim, onde é que vai ser a orgia depois do fim da apresentação. Aí o McCarroll fala assim, eu posso descobrir onde é, tarará, e o Ted fala assim, eu já sei, tenho certeza que é na casa de Jack Nicholson. Não, ele fala assim, eu posso descobrir, fala assim, os caras não querem falar pra ele. Não, a gente pode ver depois. Não, falou o cara, fala assim, tá bom, é na casa do Nicholson. Tipo, mano, uma orgia na casa do Nixon, cara. Que maluco. Cara, meu Deus do céu, cara. Leve raquete e mano, bota de borracha. Mano, café da manhã na casa dele já deve ser assim. Cara, leve raquete e bota de borracha. Eu sei quem já tava, iniciou a festa antes. A Kristen Stewart, que ela tá com uma cara de cheirada maluca. Cara do céu. Mano, sério, cara, cara dela. Ela não, tá, ela tem cara de, assim. Não, ela tem, ela não, tem cara de morta. Cara de cheirada não, não é cara de morta. Cara de cheirada dentro. Ela tem cara de cheirada. Cara, mano, sempre que eu olho pra ela, eu espero ela esfregar a mão no nariz. Sempre. Sempre. Caralho, ela tava muito louca, velho. Tava, ela tem uma cara. É, ela não tem uma cara nem de que acabou de cheirar. Tem cara de quem já cheirou, tá, dando, tá começando a bater aquela paranoia, né? Tá começando a bater a bad. Tá ligado? Tipo, puta que pariu, cara. Bom, então vamos agora para o que interessa. Os as prêmios. Categorias e os prêmios, né? Vamos. Quem ganhou o quê e por quê? And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Bom, pessoal, só pra deixar a galera aqui pra ver, pra ficar, diminuir um pouco o xingamento da galera aí, a gente vai falar aqui algumas categorias mais importantes, claro, que a gente considera todas mais importantes. A lista vai 74 tá... categorias a gente vai falar. É, exatamente. E vamos aqui, sempre lembrando a galera, pessoal, a gente esboça a nossa opinião, cara. É, entendeu? Se vocês não concordam, tudo bem. Que bom, é até legal, é legal. Vamos discutir, mas aqui é a nossa opinião, tá? Dito isso, vamos lá. Só como a gente coloca lá no meu trabalho lá, salvo o maior juízo, exato, entendemos que, agora segue. Vamos começar aí por melhor canção original, galera. Melhor canção original, a gente tinha Changing Ice, que é um filme documentário. Sim. Que é a música do... chama Before My Provavelmente Time. Provavelmente ninguém ouviu. Ninguém ouviu, ninguém viu. É, e é cantada pela... Scarlett Johansson, né, cara? Eu não sabia que ela fazia outra coisa além de ter peito. Pois é. Nossa, cara. Sabia nem que ela atuava. Ela atua... Eu não consigo prestar atenção. Ela pode ser boa, só... É igual a Catarina Zeta Jones, né, cara? Apareceu, né, mano? Já era, né? Todo desliga o cérebro e aprecia a obra. É, seu cérebro inteiro, tipo, abandona seu corpo e fala, não quer, não, não dá pra assimilar isso. Não dá, não dá. Aí tinha também Os Miseráveis, que quem compôs foi o Alan de Bombay, Claude Michel Schoenberg e Herbert Kretzmer, chama Suddenly, a música. A gente viu ela ao vivo mesmo, porque sim, depois a gente descobriu, a galera estava cantando com lapela, os próprios atores que cantaram no filme, que a gente também descobriu que o Les Miserables cantaram ao vivo no set. Ao vivo foi no impressionante. Set. Impressionante. Você percebe também na hora que o Russell Crowe entra, que ele não tá vermelho. Que ele se esforça pra conseguir cantar, né, cara? Ninguém vingou tão bem. Que foda que a gente tava falando, né, cara? O Russell Crowe, depois do ter feito todo o sucesso que fez com o Gladiador, né? Ele entra numa sala, ele tipo respeita, né, cara? Ele entrou daquela entrada que a gente tava falando. Você ainda tava falando. Eu falei, porque ele participa. Cadê ele? Não tá... Aí tipo, abre aquele espaço, o maluco chega em general, né? Ele tá gordo, né, cara? Ele tá meio gordo, mas ainda assim, né? É porte. Não, mas é porte. Ele entra, ele é o cara que ele entra, cara. Ele entra, cara. Eu quase fiquei de pé, cara, na sala quando ele entrou. Eu falei, foi muito legal. Pra variar o bendito do Hugh Jackman cantando pra caralho. E, pelo menos uma coisa boa, né, ele sabe fazer, né? Tá pra caralho. E fácil, né, cara? Canta tranquilamente, fácil, ele canta, né, muito bem. E, bom, aí a gente teve Aventuras de Pi, do Michael Dana e o Bombay Shanshri, que é Pi's Lullaby, que é bem legal, que sim, ele, quando ele tá sonhando lá. É o filme. Bem bacana, a trilha sonora e essa parte. Ted, que é do Walter Murphy e o Pop Seth MacFarlane, que fizeram uma música, chama Everybody Needs a Best Friend. Que foi muito bem, muito inclusive, bem, muito bem interpretada pela Norah Jones, que canta maravilhosamente bem. Muito bem mesmo. A gente viu, foi muito bacana, você é bem animadinha, né? Legal. É uma batidinha legal. Gostosinha. E também tinha 007 Inspiração Skyfall, que é da Adele e do Paul Epworth, que a música chama Skyfall. Que era a grande favorita. Que era a grande favorita já desde então, e a gente viu ao vivo... Com a Adele cantando, cara. No cenário foi o cenário do Oscar. Foi o cenário do Oscar. Aquele fundo. Com aquela, convenceu todo, que tinham estrelas ali. É, com aquela cascata de estrelas no fundo. Ela de estrelas. Ela inteira de estrelas. E ela é grande, então tem muita estrela, né? Tem muita estrela, né? E aí vai a conforme vai fazendo a música, vai abrindo mais a cortina de estrelas, aí você vê o coral atrás, cara. Incrível, tipo, isso. E aí atrás do coral as imagens sendo projetadas de sombra, de igual sombra, na abertura de fumar. Do filme. Cara, muito. Cara, muito, foi muito não, bem cara, feito. Foi, genial. Foi uma orgia. Eles já sabiam visual, que era o que ia ganhar, fizeram a melhor apresentação pra ele. Foi, realmente quem ganhou foi Skyfall da Adele. E merecidíssimo, porque merecidíssimo, a música é incrível. Cara, foi então, a melhor. Das, a gente assistiu a 50 assistiu. E foi a melhor música do 007. Eu tava torcendo pro Les Miserables pra ver se o Hugh Jackman cansava dessa vida de ator, virava cantor e parava de estragar filme tipo o Wolverine. Mas não deu certo porque a Adele ouviu o marido dela, falou: vai lá, quero trocar de carro, vai fazer esse negócio, porque a Adele não queria gravar. Deu tapa na cara dela e vai invadir. Vai lá, vai fazer o que tem que ser feito. E é muito legal, putz, eu fiquei muito feliz quando ela ganhou, mas era a favoritaça e levar a favorita aí. Apesar do... Não surpreendeu. É, surpreendeu no fato de que o 007 não ganha prêmios da academia. Ah, é muito tá. difícil. Ganha sim. um ou outro prêmio técnico, mas é bem difícil. Bem mas difícil. É, tipo, não é reconhecido nem nada, então foi... É bem difícil. É, esse ano, por exemplo, a gente ficou até... Foi surpreendido, né? Desde 1968... Não acontecia um empate. E acabou acontecendo um empate na melhor edição de som, que foi exatamente com Skyfall, né? É, Skyfall e A Hora Mais Escura empataram de melhor edição de som. Desde 68 isso não acontecia. Skyfall levou dois prêmios aí, que é bem raro mesmo. É um prêmio, é um prêmio ou outro a cada 50 filmes. Mas é bem, bem raro. E o que deve somar aí uns dois prêmios? Uns dois prêmios. Somando aí, olha, cada 50. Dois, cada 50 filmes, tem 50 filmes? Cada 50, é, isso aí é o que você sabe. 20, deve 20. Ter uns 120 filmes, isso não tem 20, 20, 23 filmes. São 50 anos, 23 filmes. Bom, e aí, melhor trilha sonora original, né? Melhor trilha original. A gente tinha a Anna Karenina, do Dario Marinelli, que é um filme que é muito bacana, porque ele é gravado todo dentro do teatro, sem takes. Né? A câmera ela tá num piso móvel mesmo, que ela fica fazendo os takes, é muito bacana. É, e ela também tem meio que musical, tipo um Disney, né? Sempre alguém tá cantando alguma coisa. Tá, não é musical mesmo, mas. Mas tem música pra caralho. Muito, tem música pra caramba. É, Argo, que é do Alexandre Desplante. Argo, na verdade, a trilha sonora ela é mais um tipo um suspensão. Assim. Só que é bacana, eu acho que ele tá correndo por causa disso. Porque no começo, pelo contrário, no começo tem músicas chacotas. Né? Porque é um começo bem lírico, bem humorístico. Bem comédia, de repente né? começa a bater, então eu acho que foi essa diferença, como eles conseguem harmoniosamente passar de um tom mais lírico e humor para um tom de suspense só com a música. Uhum. É, acho que é por isso que ele tá merecido ali concorrendo. Lincoln, aí tá concorrendo por causa do nome desse senhor aqui chamado John Williams, né? Um dos maiores, se não o maior da história do cinema. É, tem certas músicas dele que você ouve e você saberia do que a gente tá falando. Não, tem certas não. Tem 90% das músicas dele. Se você ouvir... Você ouve as quatro primeiras notas, você já sabe do que tá falando. É, praticamente isso. Você tem certeza. O cara criou a trilha sonora do Harry Potter, todas as músicas. O cara criou a trilha sonora do Star Wars, aquela musiquinha que a gente tá acostumado. A do Tubarão, que a gente tá acostumado. A do Superman, que a gente tá acostumado. A do E.T., classicaça, tudo não, isso, não é, cara. Tá, tudo bem, tá ok. Já me convenceu. É, já me convenceu, já me convenceu, ok, né? Tudo bem. John Williams. We'll be right back. E esse maluco perdeu. E ele, é, exatamente. E aí também, na verdade, ainda tinha 007 Operação Skyfall, né? Com o Thomas Newman. E tinha Aventuras de Pi com o Michael Dana. E o Michael Dana com Aventuras de Pi levou do John Williams esse prêmio. E é legal, adorei a trilha sonora do filme. É dentre legal. Esses que estão concorrendo, foi o único que eu assisti, então não tem como eu opinar se foi melhor ou pior. Mas tava muito bem encaixada, tava te colocando dentro da cena mesmo, tava ótimo. Quem vê, pensa que o Duna assistiu 007 Skyfall, né? Do Aventuras de Pi, eu acho que foi bem merecido, assim. Embora eu queria ver o John Williams sumindo no palco. Mas Aventuras de Pi é muito bonito mesmo, né? Eu amei aquele filme, foi foda. Tem muitas partes que ficam muito tempo sem falar nada, só precisa com a trilha da música. E você sabe o que tá se passando na cabeça daquele garoto só pela trilha sonora, sem ele falar nada, sem mostrar a cara dele, às vezes tá bem distante a câmera. Mas a música ele te leva pro interior da cabeça do garoto, sabe? É bacana. Funcionou. Merecidão, Michael Dana aí, foi bem, bem merecido, foi bem legal ele ter ganhado isso daí. Passando então das artes musicais? É, do áudio, né? Vamos pro visual então, pra animação. Visual pra caramba, hein? Bem visual, né? Uhum, vamos pra animação, que é um gênero que tá ganhando um puto no destaque ultimamente, né? Muito Esse. Mais do que o teve nos outros anos, por causa da tecnologia, agora tá criando sim. Né, uns filmes que, pelo amor de Deus, né? Você não acredita, né? Que os caras fazem pra parecer animação mesmo, porque se quisessem não seria. Não seria, dia, né? O próprio Tigre do Pi, quando você falou pra mim que era metade animação, eu falei, mano... Metade não, tipo, o filme tem quase 2 horas, a gente vê 10 minutos do Tigre normal e o resto tudo é... Assim, e você não sabe qual que é, né? Você não vê a diferença. Bem, foi concorrido o Frank Whinney. Sensacional, hein? Sensacional. Foi uma animação que estava feita pelo... Feita pelo Tim Burton. O Tim Burton já estava engavetado já fazia um tempinho, né? Lá de 80 e tanto, 85 acho que era um curta-metragem que ele tinha feito, um curta de animação. E tava esperando o Johnny Depp aparecer, mas não apareceu. Vai sem ele, né? Aí ele fez agora esse longa de animação Frank Whinney, que é maravilhoso. Maravilhoso. Teve o Paranorman. Que a ideia é muito bacana, cara. O molequinho começa a ver fantasmas andando na rua e tal. Eu não tive a oportunidade de assistir, eu vi só o trailer, mas pareceu bem, bem bacaninho. Uhum. Teve o Piratas Pirados, que é um filme francês. Que a galera, né, amou. Uhum, achou que foi muito bem feito. Amou, né? Eu, particularmente, eu vi pelas algumas partes só na internet, não cheguei a ver. Não achei que ficou legal. Né? Teve o que, na minha opinião... Foi muito bom, né? Assisti no cinema recentemente, acho maravilhoso. Foi o Detona Ralph. Cara, genial, Ralph é adorei. Legal, né? A gente é suspeito pra falar, porque sim, tem muita coisa que a gente gosta. É pro nosso público. Sim, foi mas... feito, pô, cara. Foi. Você tá assistindo ali uma puta uma cena saudosista com vários personagens de arcades. Tá o Pac-Man ali. Cara, pô, meu, pelo amor de Deus, né, cara? O líder da Associação de Vilões Anônimos. Cara, com o Zangief, cara, dando depoimento. O Bowser tá lá. O Bowser tá lá, cara. Muito Putz bom, cara. Cara. Foi muito cara. Legal. E merece uma menção aqui, o curta de animação que passa antes, que a Disney e a Pixar têm essa... o Paper Man. Essa ideia de fazer, sempre faz, né? Uhum. Sempre foi. E do Detona Ralph foi Paper Man, que levou o melhor curta de animação no Oscar. E uma animação em preto e branco. Tudo que é muito legal. Inteira sem falar nada. Uhum, que é, né? Muito, muito, muito, muito legal. Ficou muito boa mesmo, cara. Assisti junto. Embora no momento, pela nostalgia, eu estava torcendo para o curta da Maggie, que foi a primeira vez que o Simpsons participa de um Oscar, mas tudo bem. Pô, verdade. É. Mas apesar de todos esses, quem acabou levando foi Valente. O filme da Pixar, né? Porque só pra deixar claro, o Detona Ralph é da Disney. Sim. E o Valente é da Pixar. Tá, apesar que agora estão tudo... Dona, os estúdios trabalham tipo, separado. Separado. Independentes. Tá, eles são independentes. Né? Só a Valente é a história de uma garota que quis... Aquela história clássica da princesa que não é princesa. Uhum. Uma história que escocesa. Viver livre sem ter aqueles fardos. A garota moleca. Garota moleca, né? Era. E, cara, eu assisti Brave, eu achei aquele... Sabe quando você assiste e fala, tá legal, mais uma animação. Foi bem assim. Diferente de... O Detona Ralph, como eu falei, talvez pelo apelo, mas me empolgou, eu achei muito legal. Mas acho que o Detona Ralph ele se sustenta, porque a gente achou que ia ter muito mais cenas, tipo, no filme inteiro deve ter uns 10 minutos somando de cenas com os outros sim, partes sim. do videogame, né? O filme em si, ele se sustenta mesmo e não, é legal ainda que misturando umas tecnologias de animação, como falava de arcades antigos e novos, né? Você via que tinha animações que não, tipo, que era de pixels ainda, tipo... Sim, a única coisa do Valente é que eu achei ele previsível, eu achei ele meio cansativo, só isso, assim. Mais do mesmo, nada, né, mais do mesmo, bem mais isso. Mais do mesmo, mas acabou levando daí o Valente como melhor longa animado. Na minha opinião, quem levaria era Frank Winnie, porque o desenho é inacreditável, cara, é inacreditável. O roteiro é muito foda. Há muito tempo o Tim Burton não faz algo assim. E eu tô falando de filme, tô falando de tudo. And the Oscar goes to My words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. Principalmente daqui pra frente vai ficar meio estranho. Todo mundo vai falar, caramba, mas que porra de opinião esse cara tá dando. Mas não, é de verdade, há muito tempo o Oscar, na verdade, acho que nunca se viram um Oscar tão concorrido, né? Que foi tão dividido. Sim. Assim, mesmo, a crítica toda falou e todo mundo falou. Há muito tempo não é tão concorrido, há muito tempo não é tão dividido os prêmios. Há muito tempo não tem um filme que ganha tudo, não tem um filme que deslancha. Né, o filme que mais ganhou 4, tipo, há muito tempo isso não acontece, normalmente ganham 5, 6, né, e tal, eles 13. Levam bastante, ou tipo, todos levam 1 ou 2 e o cara leva 4, tipo, é o dobro dos outros, né, esse foi muito parelho, porque realmente, esse ano, parabéns, foram filmes excelentes. Então eu vou falar que todos os filmes são excelentes, vou falar muito disso, mas eu vou ter as críticas de cada filme, então eu vou dar minha opinião, mas eu vou falar sim que o filme é excelente, porque todos eles foram muito bons na sua média. Na minha opinião, todos os filmes que eu assisti, nenhum deles eu dou menos nota 8, que é incrível mesmo a gente ver isso, eu não dou menos na nota 8. Bom, e pra começar, vamos começar na parte principal de um filme, que é o roteiro, na minha opinião, pelo menos. Ele inicia assim, né, cara? E agora, a primeira parte são os roteiros adaptados, que eles vêm de outra obra, se caso vocês não saibam, pega de um livro, por aí vai. E, bom, eu só queria fazer uma ressalva nisso. Cara, como tá tendo a obra adaptada, né? Tá, cara, parece que tá não sai mais. A gente tava conversando sobre o Oscar ontem. Tudo é adaptado, ninguém cria mais um filme novo. Mesmo que não seja muito diferente. Mas caralho, velho, para de pegar livro que faz sucesso e fazer filme em cima. Por que vocês não vão fazer um filme em cima tão bom quanto o livro? Desencana. Exatamente, cara. E tá vindo agora, e tá vindo uma leva grande disso daí, né? De ou remake, né? De filme antigo. Ou é adaptação. Mais absurdo ainda, né? Que é mais absurdo ainda. Ah, pelo amor de Deus, o filme já foi feito, cara. Não vem faz. E os dois últimos, ou três últimos que eu assisti, foram uma merda. Ou faz remakes, ou tá fazendo adaptações de. Normalmente o pessoal acaba fazendo adaptação de livro, né? Mas realmente, cara, apesar da adaptação uma arte, você conseguir passar pra uma outra mídia e tudo mais, aí você vai ganhar, tipo, você vai premiar, tipo, tá, a direção do filme. Que o diretor conseguiu transpor de uma mídia pra outra. Ok, parabéns. Mas ainda assim, cara, puxa vida. Você já veja o... Eu fico imaginando, vão adaptar os filmes, os livros pelo Neil Gaiman pro cinema. Tá. Tá, ok, cara. Tipo, duvido que você vai bater minha experiência. Não, né? não vai ser nem um terço do que eu li ali. Né? Daí, agora que a gente fez a nossa pequena crítica às adaptações, os que concorreram foi a Indomável Sonhadora, da Lucy Alibar e Ben Zitlin, que eles eram os roteiristas, né, no filme. Inclusive, esse Ben Zitlin, ele é o diretor e ele é o novatão aí, né, cara? Ele foi bem do negócio, lembra do... Falando em novato também, né, foi a menina mais jovem a ser indicada ao Oscar. Exatamente. Ela tem, hoje ela tá acontecendo indicada agora, ela tem 9 anos, né? Quando ela fez Mas o filme, ela tinha 7. Eu achei que contava pela idade quando ela fez o filme. Acho que ela ganhou o Oscar. Ela foi indicada, no caso. Tá. E é bacana porque é baseado numa obra de um livro brasileiro, né? É. De um brasileiro. Puxa vida, não vou lembrar agora. Manuel alguma coisa, mas eu não me recordo. Ah, falou ontem. Mas bacana. As Aventuras de Pi. Ou pai em inglês, né? Mas é Pi por causa do Pi mesmo, do número Pi. Que foi o roteirista, o David Magee, que pra mim foi genial também. Um roteiro bem bacana. Foi bem muito bacana. Bem feito o roteiro do filme. O roteiro, ele é um pouco cansativo em alguns momentos pelo roteiro, porque é aquela parte que eu falei, fica morto. Mas a gente não sabe se isso É, proposital ou não e é, tal. Mas é, a minha impressão foi que pra dar aquele boring de estou no meio do mar. Foi bacana. Pode ser. Mas foi bacana, muito bacana. Outro é o Lincoln, do Tony Kushner. É, o Kushner ele usou a obra da assessora do Lincoln, que é uma biografia gigante que tem sobre o Lincoln e assim, eu não sei sobre a obra, né? O roteiro é bem legal, é bem bacana. A forma como ele é dividido e tal, achei muito legal, o filme é muito bom. Mas quem nadou nessa obra do roteiro aí foi o Daniel Day-Lewis, que eu comentarei quando falarmos. Ah, tá, eu ia fazer esse comentário agora, mas então deixa pra depois. E outro também é O Lado Bom da Vida, do David O. Russell. David O. Russell, muito legal. Que o Rick assistiu, né? Maravilhoso. Curtiu o filme pra caramba. E o campeão. O grande campeão. Do ano, que foi o Argo, com o Chris Terrio. O Chris Terrio. O Terrio, ele é um excelente roteirista. O Terrio é um excelente roteirista, ele participa de muita coisa, ele já fez muita coisa aí em Hollywood, é bem legal. O roteiro do Argo é muito bom, muito foda. É, a forma como ele trabalha, exatamente como eu disse na música, né? Uhum. Na trilha sonora, a forma como ele trabalha essa... Que no início você parece que é um filme de comédia mesmo, você ri, e tem todo o tom de comédia. Eu até estranhei, porque quando eu tava assistindo, eu sabia já que era indicação. Eu falei, não acredito que o filme assim vai ser indicado. A gente chegou a indicar ele num dos primeiros vídeos nossos. Isso. Aí depois, cara, da metade pra frente, ele vira um suspense, sabe? Um drama pesadíssimo, muito, muito forte. É, eu fico imaginando também, por ser de melhor roteiro, um roteiro também dele ser muito bom, justamente por uma questão de metalinguagem, né? Você faz um filme dos caras que estão fazendo um filme, né? Tipo, é muito legal. E aí depois parece que o que eles vão atuar na segunda parte, parece que de uma certa forma faz parte do primeiro filme, que eles estavam planejando. Então, essa ideia de metalinguagem, de ficar tratando... Na, vamos fazendo a coisa enquanto vamos mostrando ela sendo feita. Exato, né? Exato. Acho que por isso que foi uma das coisas que foi diferencial do roteiro dele. Nessa parte com o Argo não tem muita informação, não, cara. Dava pra ganhar outro aí, mas o Argo foi tranquilo. O roteiro da vitória foi bem tranquilo. Pra mim foi bem tranquilo. A vitória dele. E mas pulando então dos roteiros adaptados, né? A gente já tá falando que a gente já tá. Como o Du falou, que a gente tá de saco cheio disso, né? Queremos pessoas originais. Queremos pessoas originais, por favor, né? Se vão. Como diz um outro podcast, né? Que show o Jovem Nerd. Se forem mentir, por favor, mintam direito para mim. Exato, né? Cara, quer ser bom, né? E aí eu tenho uma crítica depois séria, depois que a gente for falar quem ganhou. Uhum. Porque eu acho que foi muito foda. Tá. Né? Mas a gente tem como melhor roteiro original aí concorrendo, né? Por Amu, né? Ou Amor. Amor, né? Que foi um filme estrangeiro, né? Francês. Né? É, ele concorre como austríaco, na austríaco, verdade. Austríaco, mas foi a produção dele, é francesa. Porque né? O Michel Haneke, que é o que escreveu o roteiro também, é o criador do filme, totalmente, diretor do filme também, ele é austríaco. Então você concorre pela nacionalidade do produtor, roteirista ou diretor, entendeu? Ah, sempre tá. Tem um negócio desse, no caso, e o Haneke. E como foi a produção inteira foi feita na França? Toda francesa, os atores. Boa parte francês também. É, e tanto que ainda bem você falou, eu ia falar Michel Haneke, tá ligado? Porque eu achei que era francês. Não, é Michael Haneke mesmo. É. E filmou. Filmaço, só que o roteiro é muito legal por realmente ser um roteiro original, mereceu estar ali. O roteiro é muito bom, porque ele faz aquilo que num terror que a gente acaba apreciando aqui, que é o terror, por exemplo, do Lovecraft e tudo mais, que é um terror psicológico, ou do próprio Stephen King, que ele te mostra como é a vida cotidiana, pra abalar ela e aí você sentir o medo. O Haneke faz isso nesse filme, ele te mostra como é a vida cotidiana, pra o problema de saúde da mulher, como te abalou, pra te atingir sentimentalmente, cara. Isso no roteiro, cara, é sensacional. Tem que criar um status quo pra depois ser quebrado, né? Isso no roteiro, cara, é muito bom. Então ele faz exatamente isso, né? De deixar esse status quo e quebrar esse status quo. Só que em alguns momentos eu acho que ele perde a mão. Uhum. Fica um pouco chato. Tá. Entendeu? Tá. Fica um pouco desnecessário. É legal no começo, depois ele apresentou isso pra gente. Ele poderia usar isso periodicamente. Ele começa a usar isso demais e ele começa a usar muito takes longos, sabe? Ficam 5 minutos mesmo sem brincadeira, ou às vezes até mais, em uma atividade diária. Tipo, que você viu cozinhando. É, ficar ali cozinhando sem nada acontecer, sabe? Exatamente pra te dar essa sensação. Beleza, assim, mas isso depois de 1h50 de filme, pô, é foda. É, no começo pra te introduzir o mundo, não, legal. Fica artístico depois... pra caramba. Fica artístico pra caramba, mas depois acaba te quebrando isso. E uma coisa legal sobre esse filme é exatamente a Elizabeth Riva, que a gente falou, esse ano teve a mais nova. A quebra, né, do recorde de mais nova. A gente teve também a quebra do recorde de mais velha. Com 82 anos, ela é indicada em melhor atriz. Muito, muito bacana. Aí temos também O Voo, né, com o John Gatson. É um filme que vem... do Denzel Washington, um filme bacana. Que ele faz... assisti, infelizmente. Que a gente ficou muito curioso também pra ver, que é a história do piloto, né, que acaba... Que ele é alcoólatra e acaba conseguindo fazer um pouso de emergência e... O filme inteiro se torna uma discussão se ele estava ou não alcoolizado na época. Na hora que o avião caiu. Deve ser bacana. Não sei qual. Não, e Denzel Washington, né, cara? Denzel Washington em papéis, cara, puxa vida. Sabe que ele é bom. Depois daquele. Ele consegue fazer muito bem. Ele fez um papel também de que ele passou por um caso assim, né? Que ele foi julgado pra ver se ele era apto ou não. Que foi um filme que ele faz com o. Com o próprio Robert De Niro, que eles são de. Que ele é um mergulhador. De treinamento. Não, dia de treinamento não. Dia de treinamento é outro. É o Cuba Gooding Jr. Não, se corta, eu tô perguntando o que eu falei. Não falei pra ele. Aí, bem, temos também concorrendo também o Moonrise Kingdom, né? Pelo Wes Anderson e o Roman Coppola, da família Coppola. Isso, sensacional esse, porque é a junção do Wes Anderson, que é um diretor foda. Para filme, para quem gosta de filme mais cabeça, é chamado filme cult, que parece que é... na verdade, você fala filme cult, hoje em dia já é pejorativo, né? A pessoa não assiste. É cult de filme chato. Tá vendo? Normalmente esse tipo de preconceito. Mas por causa que ele não tem grandes verbas, não é para grandes circuitos, desculpa, o que a gente falou ontem, né? Que dá uma certa raiva do cinema americano... Que é essa coisa de que... Tudo tem que ser grande, né? Não, e tem que estar tudo mastigadinho, bonitinho, explicadinho. Você tem que dar uma pensadinha, é cult. Ruim. Não vai ser essa porcaria, não. Sabe? Você tem que ler, já é cult. Não, cara, você tem que fazer uma ligação que o cara não tá fazendo, tipo, automática. Ou que o cara não está te falando. A gente tava comentando até que a gente tava assistindo a série lá do The Falling, né? Que o cara faz uma baita uma metalinguagem de falar de que eu estou fazendo uma série e na série eu estou falando como eu estou construindo o personagem, né, do Kevin Bacon, e o personagem está sendo construído do Kevin Bacon dentro da série também. E dentro da história o cara fala isso. E aí o cara tem que dar toda a explicação de como ele está trazendo o herói, papapá. Tipo, você viu tudo isso na série, mas tem que estar na boca de alguém, por quê? Porque senão a pessoa não faz a ligação direta. Nem fudente. Né? Então, saiu dessa ligação direta, assim, de causa e efeito, de virou cult. Exatamente. E o Wes Anderson, ele é sensacional, cara. Pra quem não conhece, pode procurar ele, os filmes são muito legais. O próprio Moonrise Kingdom eu não consegui assistir, mas eu tô louco pra assistir. Mas a viagem a Darjeeling é muito foda, muito foda. São três irmãos indo pra Índia, fazendo a última viagem lá porque o pai tinha vontade e tal. Excelente filme. E os Excêntricos Tenenbaums também é foda pra caramba. São filmes do Wes Anderson que vale muito a pena assistir. E eu gosto, pelo menos ele foi indicado aí pelo roteiro, já fiquei um pouco mais feliz. E o Roman Coppola, representando a família Coppola, sensacional, né? Ele é filho do Francis Ford Coppola. E famoso diretor, né? Famoso? Parabéns aí. Puta, foi famoso nisso, né? Tá no. É como. Conhecidinho. Os caras. Os caras são samurai, oitavo dan. É outro nível. Os caras são super saiyajins. Você nunca compara um diretor que nasceu da década de 80 pra frente com qualquer cara desses da década de 70, cara? Por favor. E concorrendo também a um roteiro muito bem feito, né? Tava sendo muito elogiado, né? Que é o da Hora Mais Escura. Mas também muito que criticado. É o Mark Bowl. Mas também muito. Porque é uma temática, por causa da temática. Mais que foi... do que pelo roteiro em si, de roteiro ser ruim ou bom. Mas... não por causa disso. O roteiro foi criticado. Pelo que ele trata. Como ele tá tratando. Ele tá tratando que é... da tortura. Desculpa, a gente tá falando, né, cara? Tipo, tem uma mulher que eu tava caçando o... Bin Laden. Usando o Bin Laden, né? Tipo, meu irmão, a partir desse momento, cara... Uma mulher está caçando esse cara e colocou na cabeça dela que eu acharia esse homem. Se a mulher procura um homem, ela acha. Ela acha, cara. Ela acha, cara. Nessa hora, meu irmão, já era, cara. Fala pra ele lá. Certeza que foi por isso que ela foi escolhida. Certeza, cara. Tipo, o Zé Milagre desligou o PS3 dele, cara. Falou, já era, cara. Tô fora. E ganhador, merecidamente, parabéns. Né? Django Unchained, né? De Quentin Tarantino. Exatamente, cara. Isso daí foi totalmente merecido. Totalmente não só merecido. Por ser foda e etc, Mas por quê? O Tarantino foi esquecido como o melhor diretor. Nossa, uma sacanagem. Tá, isso é uma coisa que eu não consigo entender. Isso eu acho que é algo que a gente tem que discutir ontem, acho que tem que ser trazido pra agora. Como é que você me indica o melhor roteiro, e certo? Leva. E leva. Você me indica o melhor filme e você não me indica o cara como melhor diretor. É muito estranho. É como uma analogia que a gente tava fazendo. Você fala que o cara teve o arquiteto, a melhor planta, né? Ficou a melhor casa, só que o engenheiro foi uma merda. Exatamente. Que jeito, cara, se você tem o melhor roteiro e o melhor isso filme, no caso, porque... o diretor, isso ainda pensando que foi o mesmo cara. O mesmo cara que fez tudo. Entendeu? Como é que você, a planta da casa é boa, a execução depois do plano ficou maravilhoso, só que o engenheiro construiu a porra da casa, puta, esse cara cagou. Construiu, desenhou e entregou ela pronta boa, mas fez errado. Mas foi errado. Como? Mas construiu errado. Ele gastou muito pra fazer, sabe? Porque diferente de Argo, que passou por isso com o Ben Affleck, mas o Ben Affleck não escreveu o roteiro, pelo menos, né? Foi o TR que escreveu o roteiro. No caso do Tarantino, que também passou por isso, ele escreveu o roteiro e dirigiu. Cara, né? Não é assim, o cara pensou no roteiro, foi muito bom, o diretor executou mal. Exato. Tá, aí eu entendo legal, exato. Beleza. Então, tipo, a soma desses dois fatores ia dar um filme ruim. Porque a ideia era boa, mas foi mal executada, né? Mas não, o mesmo cara que teve a ideia foi o cara que executou aquela ideia. Tipo, meu irmão, desculpa, não tem como. Ele sabe exatamente o que ele queria fazer. Tá ligado? É dele. E o resultado foi bom, só que a direção dele não foi boa. Tipo, não faz sentido. Sabe, não ganhar, não querer dar o prêmio de diretor, tudo bem. Mas, tipo, não receber indicação. Devia indicar, cara. Tipo, foda-se, não vamos indicar, não vamos dar pra ele. Não, não vamos. Não vamos, mas vamos indicar, pô, pelo amor de Deus, cara. Como é que o cara ganha? O cara já tá lá de qualquer jeito. É um absurdo, mas eu... E a direção do Quentin, o roteiro do Quentin Tarantino, né? Muito bom, pegou um mito, né? Recriou um mito do Django, né? Que não era, né? A gente já falou bastante já do filme outro cast, quem a gente quiser, não vai falar. Ouve o podcast, tá aí. Tá aí pra ser ouvido, né? E a gente não vai comentar dele, mas realmente o cara recriou o mito e ficou maravilhoso. Ficou, não, o roteiro é muito legal. A forma como ele vai dando a dinâmica e vai dando essa passagem, né, do roteiro ficou muito boa. E como eu sempre falo, se tem alguém que ainda faz algo original hoje em Hollywood e muito, muito, muito bem, esse nome é Quentin Tarantino. Esse senhor é o Quentin Tarantino. Então, pelo menos levando aí, vendo ele subindo no palco, foi bem, bem foda. Foi bem foda, porque foi merecido pra caramba, pelo menos pra ele sair com algo, né? Puta que pariu, né, cara? Porque foi um filme, na minha opinião, muito bom. Assim, não é porque é uma temática que a gente gosta, mas o filme tava muito bem feito. Muito bem feito. Né? Muito bem acabado, né? O filme tava muito limpo. Sim, com certeza. Bom, então é exatamente como a gente já falou disso, do Tarantino, né? E tudo mais, vamos puxar pra isso, de melhor diretor esse ano. A gente teve aí o Michael Haneke, que eu já falei sobre Amour. Sim. Que a direção é muito bacana, ele também foi escrever o roteiro e tal. Já comentei, a direção dele não é impecável, mas é muito bem feita. A minha crítica vai pelo roteiro. A gente tem o David O. Russell, pelo Lado Bom da Vida. Esse, a direção é muito, muito, muito boa. De novo, né? Um roteirista que é diretor, né? É, foi bem legal isso. É bom isso, eu acho bem foda isso. Mas o cara tem a visão dele mesmo. E funcionou, ele dirige, a direção dele é impecável, muito legal. A forma como ele trabalha, que eu vou comentar um pouco mais no dos atores, mas a forma como ele trabalha os atores em cena, tem vários momentos que ele tem muitos atores em cena, e trabalha de uma forma muito bacana, não deixa ninguém sair. É muito legal. Uma direção muito boa do Russell. Tem o grande Steven Spielberg. Puxa vida, né, cara? Um dos maiores diretores de todos os tempos, que há muito tempo não ganha. Foi desde 92 ele não ganha? 96. 96 que ele não... 98. Não, foi 98, ganha, né? Desculpa. Foi 98. Foi desde 98 que ele não ganha e que a gente tava comentando que é um dó, né? Dá é um cara dó. Com uma filmografia gigantesca. Impecável. Né? Tipo, e o cara tem dois Oscars, cara. Impecável, né, cara? E eu, na minha opinião, a direção é primorosa, a forma como ele deixa o Daniel Day-Lewis trabalhar, como ele segura as pontas com muitos atores importantes, né? Porque a gente está falando de uma Câmara de Deputados toda. Então, tem muitos ali que eram muito importantes, que mereciam os toques dele e tudo mais, e ele conseguiu segurar, assim, cada um ali parece, não parece políticos genéricos. Ele sabe, tem realmente uma. E eu fico imaginando você conseguir dirigir, porque diferente que é uma cena onde tem. Ah, tem dois carinhas fazendo uma perseguição e tem um monte de gente em volta. Não. Você tá numa sala com muita gente. Exato. Né, e você tem que coordenar todo esse pessoal pra que saia. Saia da melhor forma possível. Sim, todas essas pessoas criam um mosaico vários, que vai ser a cena que exato, você quer. Por vários momentos você tem exaltações, né? O pessoal xingando e tal. E você não pode deixar isso quebrar o clima da cena e tal. Direção. Como sempre, Spielberg, por favor. Dá. Direção impecável ali. Era minha torcida fortíssima por ser o Spielberg, tá? É, eu adorei o filme, como eu disse. Eu não assisti o filme, mas eu tava torcendo pro Spielberg, que é o Spielberg. Mas ali eu também queria ver o Spielberg subindo no palco. E o Ben Zeitlin, como a gente disse por Indomável Sonhadora, e o novato da galera, né? Eu achei, na minha opinião... O azarão, se ganhasse. Total. Na minha opinião, eu não assisti o filme... Mas não tô duvidando que ele é bom nem ruim. Eu só acho que a academia faz muito isso de pegar esses diretores mais novos que estão começando e fazem bons filmes. Não interessa se é excelente ou não. Mas dá uma indicação pro cara ganhar aquela moral dele ele produzir. Né? Sim, e aí ele conseguir produzir pra caramba, entendeu? Então, foi ele que conseguiu com o Kickstarter lá? Que você tava comentando? Não. Esse foi um curta-metragem. Foi um curta. Ah, tá. Ele fez com baixo orçamento também. Foi eu, daí, com certeza, o único, foi mais baixo. O único problema que eu tenho, né, aí eu já dei essa minha opinião, mas esse foi esse filho de uma puta que tirou a indicação do Tarantino, por exemplo. Eu acho que ele poderia não estar aí pro Tarantino estar aí, fácil. Eu dei a minha opinião do porquê fácil. Ele estar aí, porque eu acho legal, mas tá aí minha crítica exatamente por causa disso. Não ligo tanto pra incentivar o cara, não, pra mim. Dane-se. E o vencedor é o chinês Wang Li. Por Aventuras de Pi. Eu gostei que o Ang Lee. Quando a gente tava. O que eu comentei, eu falei. Pô, eu queria que o Spielberg ganhasse, mas eu não ficaria triste se o Ang Lee ganhasse. Eu também não. Porque eu e o Rick, a gente foi assistir esse filme pela proposta do Rick de. Ah, vou assistir todos. Eu falei, mano, que vou bom, com né? você. Que bom que eu tive essa proposta. Vou com você pra você não ir sozinho, que é chato. Pelo menos você tem alguém pra comentar do filme. A gente foi no cinema, a gente assistiu as Aventuras de Pi. Caralho, velho. Saiu sorrindo de foi vida, genial. A direção do cara, ele fez um trabalho naquele filme que eu saí de lá falando, pô, melhor filme do ano. De boa, dá pra levar. Eu votaria nele. É uma direção muito olha, legal. Olha, lembra que é de 2012. Assim, sim, cara. Eu votaria nele. Teve o Hobbit aí, cara. Sim, eu votaria. Eu sabia que o Hobbit não ia ganhar. Nem não, tô falando, foi, né? Não, tô falando nem da sua opinião. Indicado, melhor foi. Filme do ano, melhor que ah, não, eu quis dizer entre os que estavam concorrendo. Tá. Eu votaria nele. E a direção é muito boa, exatamente por causa disso que a gente falou. Os momentos que estão quietos, que o som entra, né? A gente sabe que quem. A gente sabe exatamente. Quem acompanha bastante sempre sabe exatamente que o som é feito por uma pessoa. Mas quem encaixa ela é o diretor. E nesse momento eu quero uma música assim, assim, assado. E se essa música não tivesse assim, assado, sabe? Não vai funcionar. E funcionava. Ele contracenando... Porque, meu, você imagina dirigir num galpão gigante inundado, você dirigir o nada e uma criança dentro de um barco. Essa era a direção dele, entendeu? Era o nada, porque era o tigre feito em CG, e um adolescente num barco. E o filme praticamente todo é assim. E aí a pessoa fala, puta, que filme bosta. Negativo, não. Cara. O filme é incrível. E ele conseguiu encaixar umas partes de drama com umas partes de comédia. Sonho. Que é muito legal. Ele misturou tudo de uma maneira. A fotografia que ele pediu pra fazer é linda pra nossa caramba. Nossa senhora, o filme é maravilhoso. Muito que, bonito. Que merece aqui dizer também ganhou fotografia porque ganhou. Que mereceu. A direção ganhou vários prêmios técnicos, na verdade. Vou aproveitar falando isso. Aventuras de Pi é o único filme que concorreu a todos os prêmios técnicos da categoria. Ele foi indicado pra da todos. Academia. Foi indicado pra todos, porque tecnicamente o filme é inacreditável. É assustador. Ele acabou ganhando fotografia, ganhou de edição de levou som. Efeitos visuais, né? De som, foi efeitos visuais e trilha sonora. E trilha sonora. Muito legal. E o diretor aqui, a gente tá falando do Ang Lee, que dirigiu primorosamente mesmo, foi muito bacana, cara. Achei bem legal isso. Passando agora pros prêmios que vão começar a subir, né, que estão agora passando agora pra cereja, né, mesmo? A cobertura do bolo, né? É bacana porque a academia, ela coloca o ator... Hoje ela dividiu bem o ator e a atriz coadjuvante em blocos, né? Antigamente era ator e atriz coadjuvante, eram os dois primeiros. Pra dar aquela empolgação inicial. Sim. Pra depois você só ver ator e atriz principais lá no penúltimo nome, entendeu? Uhum. Eles fazem essa divisão mesmo. É o penúltimo... As penúltima e a primeira. Aham, uhum, pra poder segurar, né? Que é o que a galera mais curte, né? Que é pra dar segurada. A gente mais se identifica com o ator, né? Muito mais com o diretor. Exatamente, com... que é pra galera não perder o início da cerimônia e ficar até o final, né? Aham. Uhum. A gente tem melhor atriz coadjuvante, a gente tem a Amy Adams, né? Por O Mestre. Bacana. O Mestre é um filmão. E O Mestre é um filme bem bacana com o Joaquin Phoenix, que tá lá concorrendo e tal. Sim. E também tem o Samuel Hoffman, que a gente vai falar dele. E é do diretor Paul Thomas Anderson, é bem, bem bacana também, os filmes dele são lindos, são belíssimos também, muito bem feitos. E ele conta o pessoal depois da Segunda Guerra, eles voltam com aqueles traumas e etc. E esses vários problemas deles, e que é o Joaquin Phoenix é um desses. E ele encontra o Hoffman, que ele faz parte de uma organização religiosa, chamada A Causa, onde eles fazem esse trabalho psicológico para eles voltarem a ser pessoas mais normais, né? Conseguir ser reinserido na sociedade depois de todos os traumas de guerra, né, que eles tiveram. É bem legal, mas para que é outro que a gente falou aqui já. É um filme cult. Ele não tem final. Sim. Tá? Ele acaba, eu já sei disso. Ele acaba, ele acaba sem final, ele acaba sem você entender nada sobre o filme. Tá. Né? Sem entender o porquê isso, se deu certo ou não. Meu, é só pra você ver... É um filme do meio, né? Isso, é só pra você ver o meio. Né? O Paul Thomas Anderson não tá ali pra contar o início e o fim. Ele tá ali pra contar essa instituição. Ele tá ali pra apresentar isso. Sim. Entendeu? Não importa os personagens. E, além de tudo, é meia das melhores porque ela é uma delicinha, cara. Delicinha. Ela é muito gostosa. Muito. A mais comível aí. A bem mais comível aí. Uhum. Tem ele errante, cara. E a Nela até hoje, hein? Até por fetiche. Pode ser, mas ainda não. Mamãe. E a Sally Field? Vixe. Beleza, briguem por elas, eu fico com emeadas. Então fica lá. Bem, temos Sally Field por Lincoln. Mulher que tá fazendo a mulher do Lincoln. A senhora Lincoln? A senhora Lincoln. A Lincoln. Né? É, a senhora Lincoln, mas ela. Não sei quem numa hora vai chamar ela pelo nome. E ela fala: você pode me chamar de senhora Lincoln. Pelo respeito dela, entendeu? E é muito legal porque ela é meio histérica, tem várias cenas chorosas e tal. Um trabalho bacana dela, um trabalho bem legal. Um combate na cara dela, tudo. Um combate na cara dela, né? Temos a puxa vida, saudosista, Ellen Hunt, né? Demais, né? Por As Sessões. A The Seasons, que a gente falou sobre no nosso programinha aí, Nerd Geeks and Freaks, a gente falou sobre ele, que ela é uma terapeuta sexual, na verdade não é uma prostituta, vou falar aqui. É, não, é uma acompanhante, ela ganha pra fazer sexo. Existe uma profissão chamada terapeuta sexual nos Estados Unidos desde 1960, cara. Regulamentada, com CRM e tudo, cara. Tá, que ela vai paga pelo poeta, que é a história do filme, né? Conta uma cinebiografia. E ela é paga pra realmente... Fazer sexo com ele, reativar o apetite sexual dele, pra ele se sentir melhor com esses desejos carnais. A diferença é que o sexo ali não tá como um fim recreativo, ele tá como um fim terapêutico. Terapêutico, ó, que bonito. Temos a Jack Weaver, né? Weaver. Jack Weaver, pro Lado Bom da Vida. Muito bacana, cara. Ela faz a mãe do Bradley Cooper. E a atuação é muito foda, porque ela realmente convence muito... Como mãe de um... Cenas de um, que eu vi ali realmente... Tava... Sabe, de um filho com problemas psicológicos, né, psiquiátricos. E aquele sofrimento de ter um filho assim, sabe? Um filho bipolar na família. E você vê mesmo que ela sofre. Você vê que quando ele tá bem, você vê a cara dela de tranquilidade mesmo. E quando ele dá os surtos dela, a cara dela triste, sabe? Totalmente acabada... Isso você percebe muito no rosto dela e foi bem bacana também. Isso. E a ganhadora foi Anne Hathaway por Os Miseráveis. Falei. Toda essa empolgação, porque é o grande amor do Basso, né? Sensacional, hein? Eu me recuso a comentar, cara. Não vou comentar. Pode falar, né? Por que você não gosta dela, Basso. Ah, meu irmão, desculpa, cara. Ô, louco, cara. Tão endeusando essa mulher como se ela tivesse... Sabe, é o que a gente tá falando... Cortou o cabelo, mas eu entendo. Por causa que o Du falou pra mim que o equivalente na cultura oriental, né? De a mulher morrer é cortar o cabelo. De mudar a vida dela. Então, praticamente, tipo, a mulher cortou o cabelo para fazer um filme. Meu Deus do céu, que atriz comprometida. Meu Deus, a cabelo não doou um rim, tá ligado? Tipo, o negócio vai crescer de novo, tá ligado? E os caras fizeram Deus Abençoe. Nossa, cortou o cabelo. Aí por 20 minutos de um musical, ela tá sendo a coisa mais foda do mundo. Isso, ela aparece por 20 minutos só. Por 20 minutos, tá falando que... Ah, cara, vai me desculpar, cara. Não dá, sabe? Essa cena dela e... A escolha dela pro Batman, a gente falou. Já começou tipo, aí. Ridícula, né? Aí, tipo, é a menina que fazia o Diário de uma Princesa, cara. Tipo, não dá, cara. Vai me desculpar. Aí agora tá sendo... Não é que tá... Ela pode ter feito um papel legal, tá? Eu não vi o filme. Também não posso, vi, infelizmente, não. Não posso julgar por isso. Agora, toda a crítica dela que fala é o quê? Anne Hathaway, que teve que perder os seus cabelos, cortou o cabelo pra poder fazer as coisas. Mentira, Basso. Porque você concorda com o Oswald Filho, que estava fazendo as belíssimas dublagens... Nossa! Né, traduções simultâneas que a gente assiste. Ele também falou que ela não tem graça nenhuma e que não sabe por que ela é sempre indicada e por que a galera gosta tanto dela. É, foi e você concorda com ela? Eu concordo com ele nisso, cara, porque... As atuações dela, ela foi há dois Oscars atrás, ela foi apresentar, foi horrível também como apresentadora, né? Eu acho ela tá bonitinha, mas não tem presença pra mim, não tem carisma. E tão fazendo um endosamento dela. Tá fazendo endosamento dela, a gente viu no Globo de Ouro também. Sabe? No Globo de Ouro, os repórteres estavam disputando a tapa quem quer entrevistar a menina. E ela levou. Né? E ela levou também, né? E aí, desculpa, cara, porque cortou o cabelo, tá ligado? Pô, se... Quanto ódio no coração, meu gente. Ah, cara, não dá, cara. Eu fico olhando umas coisas dessas, cara. Um coração tão pequeno, como tem tanto espaço pra ódio. E agora, melhor ator épico coadjuvante. Não, era isso. Foi tão logicamente melhor ator. Bagulho. É. Cara, 21 indicações falaram somando ontem, todos eles. Todos levaram pelo menos um todos Oscar. Todos eles já tinham um Oscar, cara. Incrível, e todos, você vai falando o nome... Caralho, tá ligado? Incrível, cara. Tipo, parece cast de melhor ator, na verdade. É, eu tô com a lista aqui na minha frente. Se fosse, eu tô falando, pô, se eu fosse, sei. Ninguém ia reclamar. Ninguém ia desacreditar. Qualquer falar, um que ganha, assim, tá de boa. Não. Se me desse um Oscar na mão e falasse, que... escolhe, eu ia falar, puta, fudeu. Você vê que a vida tá difícil, né? Porque se esses caras estão fazendo ator coadjuvante, tá ligado? O negócio tá... Mano, a economia tá foda. Eu teria quebrado a estatueta e dado um pedacinho pra cada um. Pedacinho pra cada um, né, cara? Bom, vamos lá. Primeiro, o Alan Arkin. Por Argo, inacreditável. Por Argo. Esse cara, esse velhinho, ele... Uma puta atuação. Que pariu, que atuação, cara. Você olha incrível. Ele, você não tem a menor ideia de ele tá atuando mesmo, ele, né, ele já foi... Tá natural, né, cara? Como assim, cara? É muito bom. Outro que, meu... No Argo também. Não precisa falar, né? Robert De Niro, velho, eu preciso falar mais alguma coisa além disso? Não, só o nome do cara? É o homem, né, cara? Você não sabe quem é esse cara? Para de ouvir o cara disso, tipo, vai embora. É... Pode ele nada mais nada menos, ele levou um Oscar contracenando com o Marlon Brando no melhor filme de todos os tempos. Tá ligado? E foi o cara que fez o Taxi Driver, né, cara? Exato. Que também levou. Que também levou. E no Lado Bom da Vida, a atuação dele é o pai do Bradley Cooper, né? A gente falou que a mãe tava com ele. Pai do Bradley Cooper, cara, é demais, porque ele também tem problemas, né? Mas é que, tipo, aqueles velhos que não se tratam, né? Então agora não vai tratar nunca assim. Mais. Ele é viciado em jogo. Em aposta, tipo, ele praticamente perde a casa em aposta. E aquele negócio que você. Ele passa. O humor dele passa de um jeito pro outro. E ele tem aquelas coisinhas dele de tipo. Não, senta ali. Você tá com a camiseta verde? Porque quando a gente assistiu com a camiseta verde, o cara ganhou. Não, não vai dar com a camiseta verde. Sério, ele tem toque de tudo. Ele tem toque de tudo. E não preciso falar que a atuação. Ah, bom. Foi primorosa, né? O Philip Hoffman. Por O Mestre. Que ator, cara. Os filmes que eu assisti com ele, o Capote, né, que é a adaptação do A Sangue Frio. Que ele leva, né, que é o melhor ator. Maravilhoso. A Dúvida, que ele contracena com o Meryl Streep, foi muito bom. Ele atua também em Dragão Negro como repórter. Uhum. Tipo, são só filmes assim. Só filme top. Ele é muito bom, esse cara. Ele é muito bom, cara. E também, mas é que ele é muito relegado, meio marginalizado, né? Ele é tipo, ninguém bota fé. É. A diferença é essa. É. Ele faz coisas fodas, só que a galera olha já com um olharzinho meio de tá bom. Nossa, não há dúvida, cara, que ele fez como ator coadjuvante, né? Puta que pariu, foi muito bom. E ele no Mestre, ele é o cara que é o líder da causa, né? Uhum. Seita religiosa. Certo. Da organização religiosa. E, por último, assim, antes de falar o campeão, O Homem que Não Sorri. O Homem que Não Sorri. Tommy Lee Jones. Mas tá muito Tommy feliz. Jones, por favor, seca aqui, vamos fazer um perímetro aqui. O cara pode um perímetro de 18 km pra poder cercar. Nesse ele não faz isso, cara. Olha que impressionante. Não faz isso. Ele faz é isso. O cara mais carrancudo que eu conheço, cara. O que, cara, nessa, que nessa cerimônia ele tava rindo pra caramba, tava, por acho sinal. Acho que porque o pessoal zoou tanto não, isso. Mas no, até o Seth, Globo, né? É, o Seth. Porque no Globo de Ouro ele tava muito sério. Muito cara de bosta ali. Ele é assim. Aí ele falou assim, eu vou rir, vou atuar. É. Foi. O Seth veio na apresentação e falou assim: o homem que não sorri. É. Tipo, Tommy Jones. Que aí ele ri, tá? Já ri, já mostra já, já quando ri, ele ri, já. Sabe? Mas, cara, tá velho, né, cara? É, tá, demais, né? Tá. E no filme do Lincoln. Cara, brilhante. Ele tá mais velho, ele tá mais velho ainda. Que é, ele faz o Stevens, um dos líderes do Partido Republicano e o cara mais fanático pela abolição e muito importante pra abolição poder ter funcionado. E, meu. Que é como a gente fala, né, todos falam isso, ator coadjuvante normalmente ele recebe um Oscar por uma cena, que é brilhante numa cena, você fala, mas ele não é coadjuvante, sabe, ele tá roubando a cena, e ele acaba recebendo por causa disso, e a cena que inclusive a cena que mostrou, que é uma cena que eu sempre que eu falei pro Basso depois de eu ter assistido, que a cena é primorosa, que é ele defendendo porque ele acha que deve ser a abolição, que na verdade ele não acha que todos, que no fundo do coração dele, ele acha que realmente é a igualdade mesmo e tudo mais. Mas que ele diz que não, eu não estou dizendo que todos são iguais, é igualdade universal. Eu estou dizendo que todos têm que ser iguais perante a lei, todos ser julgados perante a lei. E, cara, sensacional, foi muito bacana. O Tommy Jones está muito foda nesse. E ele faz um manco, cara, tá muito, muito bom. Mano. E o grande campeão, ele salva. O grande campeão, por favor. Porque, puta que pariu! Eu tava torcendo pra ele, tá, eu também. A gente disse isso no cast de Django que tá aí pra galera ouvir. Christoph Waltz. Meu Deus do céu, esse cara, ele acabou de ganhar nada mais, nada menos do que o seu consecutivo. O segundo Oscar consecutivo. Ganhou 2000. Pode dizer para todos que ganhou em 2012 e ganhou em 2013. Há 2 anos ninguém é um ator de. Se o Tarantino fizer um filme ano que vem e ele tiver no filme, ele ganha. Maravilhoso. De novo, cara, não, o papel dele, a gente já falou também no cast do Django, mas. Inacreditável. Não, é, o cara foi genial. E eu não aguentei, né? Quando ele tava saindo tudo, ele faz uma fala do personagem dele, né? Aí ele vira e falou: bem, desculpa, eu falo do personagem, eu não pude existir. Ele, droga. Tipo, de novo ele faz uma fala do personagem dele, tipo, é muito bom, faz uma baita uma homenagem isso pro Quentin Tarantino na entrega. Sim, né? Porque ele não estava concorrendo ao diretor, e ele deve ter ficado putos com isso. É, e ele foi defender o Quentin Tarantino por não ter sido indicado, né? E fala daí sobre isso. Pois é. Ficou muito legal. E merecidíssimo. Merecidíssimo. Esse cara. Ele tinha que ter ganho 2. Dr. Schultz. Johnny Neal, esse cara é demais. Dr. King Schultz foi. Ou por mim já tinha dado do ano que vem, cara. Pra ele também. Então, esse cara é demais. Esse cara é demais. Pra mim, a atuação dele foi a melhor. Assim, a segunda melhor pra mim no coisa mesmo, cara. No filme. Pra mim foi o melhor. Você gostou do Leonardo DiCaprio? Eu achei que o Leonardo DiCaprio foi a melhor atuação. A disputa, pra mim, a gente comentou isso é entre os dois, mas eu gostei mais dele. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. Here. Suddenly it starts. Can two anxious hearts beat as one? Yesterday I was alone. Today you are beside me. Bom, agora os atores e atrizes principais, né? Vamos falar de melhor atriz. Aí a gente teve a Jessica Chastain. Pelo A Hora Mais Escura, que é uma mulher que faz bastante papéis assim, né? Sim, acho que ela tem uma cara meio assim, né? Tipo, mulher determinada. Determinada, né? Endurecida, né? Pela lida no campo, né? Exatamente. Que a gente assistindo, o cara que tava dublando falou uma coisa que o Basso não gostou muito. Na transição simultânea, né? Que ele falou que a mulher não tava. Ela falou assim: ela não convence, a atuação dela fraca. Aí me mostra uma cena dela. Dela dando uma dura num cara, né? Falando o porquê que ela tava atrás de tudo isso, que tava motivando ela, que se olhava na cara dela e falou: meu irmão, tipo, ela está me convencendo nessa ceninha. Nessa ceninha agora, nesses 30 segundos que eu mostrando, eu estou pedindo desculpas pelo cara porque eu não sei o que ele falou, mas eu sei que falou merda. E nos mesmos 30 segundos, ele tava atrás falando: Viu como ela não convenceu? Parece que ela tá rindo agora. Não sei aonde, filho. Meu irmão, eu tava com vergonha, tá ligado? Eu tava me sentindo levando uma dura, tá ligado? No lugar do cara, pô. Foi muito boa. No Hora Mais Escura, ela é a principal do filme. A principal do filme é que tá responsável por achar o... Por achar, ela é a da CIA. Ela tá há 12 anos procurando o Antônio Bin Laden. Exatamente. Vontade de achar alguém. E a Emanuele Riva, a atriz mais velha a concorrer ao Oscar, né, de 82 anos, ao Oscar de melhor atriz, por Amour. É muito foda, esse realmente foi um bate muito bom, porque ela faz uma senhora que tem derrame, então ela atua praticamente o filme todo com derrame, sabe? Derramado. Pô, cara, é muito bom. Derramado. Muito bom adjetivo. Obrigado. É muito bom você ver aquilo. Deve ser muito difícil você ter que ficar se controlando para parte do seu corpo, É, porque corpo, você tem que sabe? Ficar se monitorando. E ainda assim atuando. Todo, né? Você tem que ficar lembrando que todo momento que seu corpo tem que ficar daquele jeito. Né? Porra, ela é... é nas cenas forte, que a gente cara. Viu... Não, ela é... Eu vi o filme todo. Nas cenas que eu vi, então, eu falei pra estar conversando. Eu vi o filme todo e ela é sensacional no filme todo, cara. Demais. O filme é apaixonante. Ah, o nome impronunciável, o Wallace... Eu vi uma matériazinha que ela explica como é que fala o nome dela. O nome dela é Kvenzané, tá? A Kvenzané, o Wallace, que por a Indomável Sonhadora, a garotinha de 9 anos que a gente falou aí e tal. E não sei, como eu concordo dessa parte, eu concordo com o que a gente tava ouvindo, que o cara falou que criança tem que ser uma coisa à parte, né? Porque é difícil ali é também. É foda, né? Tá ligado? Ainda não tem a base. Vou deixar de dar Oscar pra um ator de verdade pra dar pra uma criança que tá, tipo, no primeiro filme. É, não tem como a gente... Também se vai seguir a carreira. Realmente avaliar de uma forma assim, né? E aí a gente tem a Naomi Watts pelo Impossível, que é aquele filme que conta a história do tsunami, né? A história. Conta O original era espanhóis, né? Aí colocaram eles como americanos, mas que é essa mulher que ela sobrevive. Ela tá perdida no meio do nada lá depois do tsunami e ela acaba sobrevivendo junto com um garotinho. E a Naomi Watts, cara... Foi um dos filmes que vocês falaram ainda no Nerd Geeks and Freaks, né? Que daí tava falando também que era o filme pra Oscar, né? Pra e Oscar. Aí acabou impressionando porque não, foi só a Naomi Watts. Que a crítica diz realmente que ela foi inacreditável na atuação e tudo mais. Eu acredito que ela tenha sido inacreditável, porque a gente assistiu o trailer dele antes de comentar, né, pra indicação. E dá dó dela, né? Dá dó dela, não, e depois a gente viu mais um pra se inteirar mais do filme. Era o elenco inteiro falando dela. Ela. Como a atuação dela foi genial. Exatamente. Como, tipo, era pra falar de outra coisa e caía nela. Eles estavam falando sobre o filme e toda hora falava dela. Porque realmente ela deve ter carregado o filme nas costas. Se não foi indicação de mais nada, porque nada mais passou. Exatamente. É. Levou o filme nas costas. E ela era uma das favoritas, junto com a vencedora. E também essa categoria, como a gente disse, também bem parelha aí, bem forte. Não tanto quanto com a de masculina, mas desculpa, mas na minha opinião, nem a do melhor ator foi tão concorrida quanto a da melhor ator. E quem leva foi Jennifer Lawrence, pelo Lado Bom da Vida. Coitadinha. Provando que a gostosa ganha o Oscar ou não. E adorei, não, e adorei ela ter levado mesmo. Ih, mas coitada. Que dó, né, cara? Que dó. Mano, deu muito dó, cara. Deu dó, cara. Puxa ela vida. Foi subir ao palco e tropeça nas escadas. E no vestido, né? Quando ela tá subindo nas escadas. Sei lá. Cai ali, cara. Puta ao vivo ali com a câmera e tudo. Cai catando cavaco, cara. Caiu catando cavaco. E aí é engraçado que na hora que ela pega o... O Oscar, tá todo mundo, né? De pé, né? De pé aplaudindo. Aí ela fala assim, eu sei, né? Vocês estão de pé porque vocês estão com vergonha porque eu caí, né? Tipo, então vocês estão só porque, só por causa disso, só né? Só por causa disso, né? E aí depois... Mas você viu, ela tava muito nervosa. Tava, cara. Mega nervosa. Tipo, ela 22 anos. Ganhando o primeiro Oscar de melhor atriz. Ela primeira é, indicação, se bobear. Ela é uma... acho que a primeira indicação. Ela é uma das atrizes mais novas a ganhar o Oscar. Não é a mais, né? Não, acho que tem uma com 21 anos. Mas ela... Porra, né? Entendeu? Ali, né, cara? E incrível, e também ela, fora do palco, ela também faz outra coisa que os fotógrafos começaram a encher muito o saco. Ela tem uma foto mostrando o dedo do meio, né, que correu aí toda a mídia, falando dela que ela começou a ficar muito nervosa, mas ela ficou também, brava, né, cara, com o pessoal. Eu fico impressionado também com esse pessoal da mídia também. A mulher é uma das mais jovens dos 85 anos do Oscar a ganhar um prêmio de melhor atriz, que é uma baita, é uma das 5 tops da concorrência, né, das categorias. E o é pessoal... maior pra atriz? É maior. Pra mulher? Pra mulher e tudo. E aí a matéria é sobre a queda dela no, na escadaria. É. Porra, mano! A, tipo, sério? Você acha mais importante ficar falando disso do que a mulher de 22 anos ter ganhado o Oscar? Não é à toa que ela sério que o meu tropeço... Meu vale tropeção vale mais que a minha atuação no filme. Não é à toa meu que ela... Oscar, porra. Não é à toa que ela tipo, brava, né? Se é, ganha um cara. Oscar, você pode se aposentar. Você chegou no ápice do trabalho. Na boa. É o prêmio não. máximo que você vai receber. É, mesmo porque, tipo, você vai ter que ter 112 anos pra conseguir bater Meryl Streep. Você vai começar agora com 21 e for ganhar? Não, não vou ganhar. É, ela chega. Ela demora, chega, mas chega. Inclusive... Ela vai ter que parar de atuar pra poder alcançar. Ou morrer. Ou morrer, assim. Né, cara? Porque eu acho que a Meryl Streep vai ter que ser matada, na verdade. Vai poder morrer de morte natural. É, de ganhar o Oscar pode ser até que ela passe. Agora eu quero ver alguém bater o recorde de indicações da Meryl Streep. Pô, são 16, mano! São 16! 16 anos dos 85 tinha Meryl Streep, cara! Puta que pariu! Agora sabe que arrogância. E aí a mulher tá aí ainda, esse que é o problema. A arrogância, ela que tá. Que pode receber mais, né? Ano passado foi. Inclusive, ganhou ano passado. Inclusive foi essa brincadeirinha que a galera falou, né? Ah, ali o Seth falou. A Jennifer Lawrence tá muito feliz ali. Ela me disse lá atrás que ela não quer saber nem se ela vai ganhar ou perder, mas ela tá muito feliz que a Meryl Streep não veio. Tem chance, né? Tem chance, né, cara? Já era, né, cara? Porque e... acho que aparece a Meryl Streep lá, acho que a galera não vai nem na festa. Porque você não vai receber mesmo? Por que eu vou lá? Pra pessoa fumar na casa de bosta, porque é perdido. Inclusive, a Meryl Streep depois veio com aquele porte que, né, não precisa nem anunciar, né, cara? Não. Não precisa nem anunciar. Não precisa nem anunciar, cara. Tipo, tanto que ele falou assim, bem, e tá entrando. É. Tá entrando. Tipo, quem? Não importa. E a Jennifer Lawrence é merecidíssimo. Tá no lado bom da vida, eu amei o filme. É, ela também tem problemas, né? O marido dela morre e ela já tinha um problema. Ela tinha um problema de compulsão. Mas ela cara tinha do um problema... céu, esse filme também não é, né? Só nego quebrado. Mas é essa a ideia. É nego quebrado. Ela já tinha, problemas de discernir o certo do errado, etc. Ela tinha uns problemas no ego, o superego dela e tal. E aí ela acaba encontrando o. Nos três, né? E acaba encontrando o Bradley Cooper e tal, e acaba se apaixonando, se envolvendo. E, mas, meu, eu falei, quando eu tava assistindo, eu comentei isso com o Du, eu disse, essa menina merece ganhar o Oscar, e acabou levando mesmo, quando numa cena de discussão com um atorzinho que tá começando chamado Robert De Niro, ela rouba a cena. É como se o De Niro não estivesse na cena, você vê, e aí a hora que a câmera vai pro De Niro, é que você fala, ah, é, o De Niro tá na cena. E aí, naquele momento, eu falei, caralho, essa menina merece ali o Oscar, entendeu? Porque, pô... Você botar o De Niro pra baixo pra poder se sobressair, cara. Você colocou o De Niro pra baixo, que é o cara que colocou o Marlon Brando pra baixo. Exato. Cena, né? Tipo... Então, ela merecidíssimo, ela levou aí, adorei. Parabéns a Jennifer Lawrence. Melhor ator, então, né? Vamos passar pra categoria. Né? Estamos chegando adoro finalmente já. Uhum. Né? Que é, a gente sabe muito bem que o prêmio é super machista, então melhor atriz tá na metade da apresentação, mentira. Melhor ator tá lá no finalzinho. Mentira. Né? Mas tudo bem. Né? Mas vamos lá. Teve o Bradley Cooper, que o Ricardo acabou de falar, né? Sobre o lado bom da vida. Que é engraçado porque ele era chamado do Sr. Hangover em Hollywood. Ele realmente era escrotizado mesmo. Sim. E aí com o lado bom da vida, cara, que atuação foda, que prova que ele pode realmente fazer outras coisas. Então acho que a indicação é por causa disso. Quem tava indicando o melhor ator era aquele velhinho, como é que era o nome dele mesmo? Que faz filme. Foi ganhou o Globo de Ouro que a gente viu. É, que super também famoso, super velho na academia, que ele mesmo chegou a falar, né, uhum. sobre isso, né, isso, do Bradley Cooper, né, falou, puxa vida, né, liberou esse E ele mostrou mesmo, estigma, ele é bom, cara, ele é bom, ele é muito bom. O Hugh Jackman, né, por Os Miseráveis. O Maldito Canta, Dança, Sapateia, que aí é foda, né? É foda, atua, né? Né? Atua, cara. Só que ele não fez um Wolverine bom, mas ele não atue. Uhum. Teve o Joaquin Phoenix, né, pelo Mestre. Que é um ator bom, simplesmente bom, mas ele tem problemas com a academia, porque ele fala muito um monte de merda e... É. Foi ele que fez o Dragão Vermelho, não foi? Que era o ator principal do Dragão Vermelho? Não. Não foi Joaquin Phoenix? Não. Eu não sei. Puxa vida. Pode ser. O Denzel Washington, pro filme O Voo, a gente já citou aqui, né? O primeiro negro a ganhar um Oscar. Uhum. E um dos que tem... melhor ator. Teve dois, na verdade, né? Teve dois. Ele ganhou dois Oscars, né? Sim. Foi o primeiro dele, foi pro Dia de Treinamento. Maravilhoso. É um ator que você sabe, meu. Tá no filme, dá vontade de assistir. Cara, isso que é foda, cara. A gente chama pra filme. E ele é muito bom. Cara, Chamas da Vingança pra mim é o filme dele que filme. Ok, cara. Tipo, depois disso eu nunca mais mexo com o rapazinho que tá com uma garotinha. Nunca mais. E quem que ganhou, né? Que era o favorito e totalmente esperado, né? O Sim. Daniel Day-Lewis, que Daniel tá Day-Lewis. Ganhando agora, que ganhou o seu terceiro Oscar, né? É, que cara. Fica como o maior ganhador de Oscar da categoria de ator. É, exatamente. Né? O Daniel Day-Lewis fazendo Lincoln, ele se torna o maior ator da história do Oscars, do Oscar, né? Porque ganhou Sim. 3 Oscars de melhor ator. De melhor ator. É, nenhum outro ator ganhou 3 Oscars de melhor ator. É, o Jack Nicholson ganhou 2 de melhor ator e 1 de ator coadjuvante. É, ele entra num seletíssimo grupo de quem ganhou. Que tem Meryl Streep com 3 Oscars, só que ela também ganhou de atriz coadjuvante. O Jack Nicholson também ganhou de atriz coadjuvante, também com 3 Oscars. Ator. O Walter, ele convenceu ele a Jack Nicholson se ele bom, quisesse. O Walter Brennan também ganhou de ator coadjuvante, 2 de ator coadjuvante e 1 de melhor. Ator. E a Ingrid Bergman, que também ganhou de 2 atrizes coadjuvantes e uma melhor atriz. Né? Aí ele tá. Agora o Daniel Day-Lewis está buscando aí a Katharine Hepburn, a princesinha de Hollywood, com 4 Oscars. Só que ela também ela ganhou 2 de melhor atriz coadjuvante e 2 de melhor atriz. Então ele se torna o único. É uma única pessoa na categoria de melhor atriz de pontos, ele passa. É, entendeu? Porque se cada um de melhor ator vale 2 de coadjuvante. Exatamente. Ele tem 3 de melhor ator. Ele tem agora por Lincoln. Ele tem pelo Meu Pé Esquerdo, que é uma atuação inacreditável. E pelo Sangue Negro. Esses 3 aí. É, o Sangue Negro eu assisti. Muito bom. Eu não assisti esse Meu Pé Esquerdo. É foda. É lá de 80 e... 80 e lá vai pedrada, cara. É bem antigo, que é um que ele faz um paraplégico. Que ele tá... É todo... Não se move e tal, é só o pé esquerdo dele que se move. E ele aprende a fazer tudo com o pé esquerdo. Puxa. Uma atuação incrível, e o Daniel Day-Lewis que faz o cara. E, meu, no Lincoln, eu falei isso e vou falar isso agora aqui, é a melhor atuação que eu já vi na minha vida de um ator, e whatever, qualquer ator. Mas foi que ele conseguiu transcrever o que tava no livro. Cara, de forma incrível, a forma de falar, o tom da voz, o jeito de falar, o sotaque que ele coloca, os olhares que ele dá, posicionamento de corpo dele, com mão, com braço pra trás, etc. A forma de andar. É algo primoroso mesmo, sabe? É primoroso. Tanto que a galera zoa de que ele ficava xingando a galera no set, porque ele não conseguia sair do personagem, né? Ele tava sempre no personagem. O pessoal zoou que ele teve que tomar um belo de um banho porque ele ficou 3 meses com o Lincoln, né? Ele já queria, já tava olhando pro dinheiro e achando que era ele mesmo e tal. Porque, meu, que atuação, que atuação. Cara. Só tinha que fazer um comentário. Ele olhando pro dinheiro, ele tava achando que era ele mesmo, era fácil. Porque tava incrível a maquiagem. Se olhava, você realmente via o Lincoln da figura clássica. Muito bom. Eu fiquei impressionado. E o Spielberg, né? Sabia pra quem entregar. Pô, sabia. O negócio. O Spielberg ficou 9 anos tentando gravar essa porcaria desse Lincoln, adaptando esse livro. Só que ele não conseguiu porque, nesses 9 anos, ele ficou tentando fazer o Daniel Day-Lewis atuar. Porque o Spielberg não queria outra pessoa. Ele queria o Daniel Day-Lewis. E se provou por quê. Cara, desculpa, né? Você tem que ser muito foda pro Spielberg falar, não, tem que ser você. Tem que ser muito foda pra o cara chegar e falar pra você, tipo, por 9 anos, eu fico imaginando a quantidade de dinheiro que ele chegou a ofertar. Né? Pro Daniel Day-Lewis. Tipo, cara, você tá há 9 anos, tipo, eu quero você, eu vou ter você de qualquer jeito, tipo, diga o seu preço. Ele tá falando assim, tipo, eu assino o cheque. E se provou totalmente certo, porque o cara leva o Oscar, ele levou tudo, né? Ele levou o Oscar pro Poor Choice, o Actor's Choice, o Globo de Ouro, ele levou tudo como melhor ator. Ele levou tudo, cara, ele ganhou a gincana também. Ele veio no Oscar. Ganhou o bingo da igreja. Ganhou o rifa do bar, tá ligado? Ele levou tudo, cara. Ele veio no Oscar como mega favorito, tanto que no anúncio, é muito estranho, porque é a Meryl Streep que tá anunciando, e a Meryl Streep fala, anuncia todos lá, né? Aí ela vira e fala assim, e Oscar goes to Daniel Day-Lewis. Não tem pausa. Porque, meu, é isso. Eu sabia que ia ser. Todo mundo sabe o que é. Vamos ao prêmio da noite. Melhor filme. Melhor filme, prêmio da noite. A gente tinha Amour. Isso é muito bacana porque ele levou o melhor filme estrangeiro. Amour levou o melhor filme estrangeiro. Como levou no Globo de Ouro, ele também levou da Gincana e etc. Porque não tem como. O filme foi o melhor filme era o melhor filme estrangeiro mesmo. E ele provou que não era só o melhor filme estrangeiro. Ele provou que poderia ser mais do que só o melhor filme estrangeiro. Tanto que foi indicado. Na indicação como melhor filme, cara. Uhum. Muito, e muito legal. Assista. Temos a Inumado Sonhadora, né? Que aí é como, uma eu produção disse, como eu disse, eu acho que. Independente. É... Antigamente era exatamente como eram as outras indicações, a gente tinha 5, aí depois virou 9 agora, né? É. Então, virou 9, facilitou porque você pode pôr zebras. E você pode pôr o que a gente disse. É pessoas pra... Incentivos, vai lá, né? Incentivo, né? Tá bem nas costas, olha aí, né? Cara, que continua, não, blá, cara. Blá. Então, acho que não, a sonhadora foi isso. Bom, outro que pra mim era minha torcida frenética, acho que de quase todos aqui. Torcida era. Torcida era. A gente sabia que não ia, mas... Torcida era. Diabo Livre. Mas dá pra levar, dá que, pra levar. Pô, mano, merecia, né? Por favor. Dava pra levar. Filme genial, a gente já rasgou. A gente fez um podcast pra esse filme. Exatamente. Vocês sabem o que a gente gosta dele. Exatamente. Aí Os Miseráveis, que é filme que a Academia adora, né? Musical e tal. A Academia adora mesmo, ela gosta muito de musicais. Fora que é um roteiro adaptado de um dos livros mais famosos que existem, né? Do Vitor Hugo, né? Que é super estudado em todos os países. Né? Foi uma obra gigantesca. Não assisti, infelizmente. É. As Aventuras de Pi, né? Que tava ali, que tava, né? Tava, né? Ali, tava, né? Levando, tava levando tudo, né? Tava brincando, ganhando... porque é um filme. Tava puxando de rodo, né? Que disputaria com o Django. É um filme, na minha opinião. Os caras estavam puxando o prêmio com rodo, né? Já. Tava, né? Tava tecnicamente é maravilhoso, né? Pra ver. É, e ganha, já sabemos que ganhou como melhor direção. Exatamente. Né? Outro que o Rick acabou de rasgar cedo aqui pra caramba, que é o Lincoln, que pra mim não ganhou porque não mostrou a fase dele caçando vampiro. Tem o Lado Bom da Vida também, né? Tá ali concorrendo. Esse do David O. Russell é bem bacana, porque é uma comédia romântica concorrendo, mas é aquela comédia romântica diferente. É uma comédia romântica muito dramática. Então achei comédia romântica triste. Então, eu achei bem legal porque é uma categoria que eu quero ver mais. Porque é legal porque eu quero ver mais. E a Academia provou... São temas pesados levados com tons leves. Com tons, né? Um pouco mais leves. E a Academia provou que gostou. Porque indicou pra caramba. Então, por favor, sim, façam mais, porque a academia é surpreendente mesmo, né? Tá? E voltando, Lincoln era minha aposta pra levar por causa de técnica e por causa de filme. O filme é maravilhoso. A gente é historiador e tal. É um filme, uma pegada histórica muito boa, mas é um filme totalmente político. Vá assistir um filme político. Sim. É um filme para a política do começo ao fim, cara. Não tem a parte da questão do vampiro. E pra mim, a minha indicação que eu achava que gostaria que tivesse ganhado também era Django Livre, né? Uhum. E o último que foi concorrido... Que concorreu, né, ao Oscar, né, que não levou, foi A Hora Mais Escura. Isso, da Bigelow, que é a Catherine Bigelow, ela concorreu no ano passado e concorreu esse ano também, cara. Que eu achei bem forte no páreo, porque a americana adora esse tipo de filme. Gosta, né? Gosta. A Academia também adora esse tipo de filme. Gosta pra caramba. E que bonitinho, né? Deu seu 9 filmes, são 3, com jogar o certinho. Encerra agora. E o grande campeão da noite. Da noite. The Oscar Go To. Argo. Argo. Que honestamente eu não fiquei feliz, não. Eu não fiquei triste, mas não fiquei feliz, não. Dentre todos, é o único que eu não tive a mínima vontade de assistir. Não fiquei triste, mas não fiquei feliz, cara. Dá pra assistir. E o que nós falamos, o fato dele ter levado, ter sido indicado como melhor roteiro adaptado. Então, agora a gente pode falar aberto. Ele indicou e ganhou o melhor roteiro adaptado. Ele indicou e ganhou o melhor filme. E o porra do Ben Affleck não tá nem de diretor nem ali. De diretor não também. Foi nem indicado. E ele é o produtor do filme. E é o produtor do filme junto com o George Clooney. Sabia também. Uhum. E aí então ele por isso ele ganhou, acabou ganhando uma estatueta de melhor filme, que é o produtor, né, que recebe. É? Só que ele não ganhou como direção. Incrível, né, cara? É muito estranho. É muito estranho. Mas e me desculpa, não vai apagar o trabalho que ele fez em Demolidor. Não vai apagar. Eu ainda te acho um filho. Ele não ganhou de diretor porque ele fez o Demolidor, cara. Eu ainda te acho bem feito. Eu ainda te acho um filho da puta. Tá? Mas isso é uma coisa que não dá pra entender. Nem o Demolidor, nem o cara ter ganhado melhor roteiro e melhor filme não tá sendo indicado como diretor. Não faz sentido nenhum, cara. Eles devem avaliar muito separadamente. Tipo não, mas cara, eu queria saber como é que faz a avaliação. Porque, cara, você tem que... Eu acho que é voto. Acho que é computador, cara, tipo, que separa. Porque não tem como você conseguir ter um ser humano que consiga compartimentalizar tão bem pra falar... isso aqui é de roteiro. É. Exclusivamente roteiro, só de roteiro, nada mais envolve. Beleza. Isso aqui é de direção. Isso aqui... É o filme em todo. É o filme todo. Descontando direção e... Como um todo mesmo. Não, roteiro. Contando, só que contando separadamente. Contando separadamente. E aí, diretor não. O cara teve uma ótima ideia, A ideia ficou muito boa, só que a execução dela foi uma merda. Então, como ela ficou boa? Tipo, cara, não dá, cara. A gente precisava de alguém, cara, que faz parte da academia pra falar pra gente. Eu acredito, eu não sei. Eu não tenho uma informação, mas eu acredito que nunca aconteceu, tá? Ou é, tipo, a segunda vez que acontece de um filme levar melhor filme e não ser... Melhor roteiro? Não, não, isso até não, mas realmente assim mesmo. Levou o melhor filme e o seu diretor não tá nem indicado. Eu acho que isso ou nunca aconteceu, ou é, tipo, segunda vez, tá? O filme é legal, por favor, assistam, é bem bacana mesmo, o filme é muito mais do que... Me impressionou muito mais do que eu achei. Quando eu fui pra assistir foi porque essa ideia de assistir os filmes e tal. Mas quando eu assisti, adorei o filme, muito bacana, mas não pra levar, eu... Não era a minha torcida, não é o que eu achei que ele ia levar, mas merece ser assistido realmente, é um excelente filme. Tá? Minha torcida era Django, mas excelente, Lincoln eu acho excelente que ele levar. Filme, excelente filme. Mas também, né, tava na nossa cara e a gente não achava, porque ele levou o Golden Globes, levou o Actors Choice. Ah, não, depois que ele levou, né? Levou os dois. Eu achei meio que tipo, ah, não, tanto que ele chegou a citar. Depois disso, ele chegou no Oscar como favorito pra levar o filme. Tá. No Oscar ele já era favorito por causa disso. Pra mim, agora, uma coisa que eu fiquei impressionado, sim, foi o Amor ter sido indicado como melhor filme. A academia, ela. Você assistiu o filme, cara, é bom pra cara. Não, não tô falando isso, tô falando questão política. Porque sim. O Oscar é pra premiar o cinema de Hollywood. O cinema de Hollywood. Tanto que não tem uma categoria de melhor filme estrangeiro por conta disso. Porque se fosse, sendo contando todos os filmes do mundo, não tem uma categoria de melhor filme não, mas estrangeiro. Mas isso também não é desculpa nenhuma, porque chama Academia de Artes e Cinematografias de Hollywood. Sim. Estados Unidos, né? Não tô falando que tá certo e errado, então, tô só constatando o fato. Por isso que eles fazem isso, né? Exato. Que é isso daí. Então, eles colocarem o filme estrangeiro pra concorrer com o melhor filme, na opinião deles, que não entra no estúdio deles, né? No estúdio de Hollywood, puxa vida, cara, eu acho que uma decisão sabe. Curiosamente, aconteceu isso com o Amor agora, né? E sabe qual foi o outro, antes dele, qual foi o filme? Que concorreu como melhor filme também. Melhor estrangeiro e melhor filme em geral. Foi no Oscar de 2000 com A Vida é Bela, o filme italiano maravilhoso. Puta que pariu, né, cara? Ótimo, maravilhoso. Agora eu vou te dar a diferença, porque o que A Vida é Bela é mais ainda. Na época, melhor filme... Só concorriam 5. E A Vida Bela tava entre eles. Hoje são 9 e Amor tá entre eles. Não era pra ajudar, não, era porque foi bom pra não, caralho. A Vida Bela é maravilhoso. É maravilhoso, cara. É um dos melhores. Ele ganhou o melhor filme estrangeiro e ficou no páreo pra melhor filme também. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. Pessoal, é isso. Ficamos por aqui, mais um cast, esse longo, sobre o prêmio mais importante do cinema, né? Uhum. E agora que vem os filmes de 2013, e que vem o Oscar 2013, vamos ver. Se precisar que pela primeira vez, ou se a gente torcer muito, o filme que a gente torcer muito vai levar, cara? Torci uma vela pra Django, cara. E em 2013, temos estreias aí que estamos aguardando ansiosamente, né, cara? O Homem de Ferro. Promete. Tá, não vai concorrer. Tá falando de Oscar. Muita coisa promete, pessoal. E não percam, como sempre, Nerd Geeks and Freaks Cinema. Tá a casa 15 dias aí no ar. Semana que vem. Falando sobre cinema aí com vocês. Muito obrigado, galera. Isso aí, falou. E queimem lá por não dar nada pro Hobbit. É, puxa vida. Saiu sem nada, hein, Robin? Sem nada, meu Robin. Sem nada, que vergonha. Mas eu acho que vai ser por bloco. Acho que terminou. Vergonha, sabe que a trilogia? Vão dar tudo. Não tem nada. Ah, é? Senhor dos Anéis e Cidadão Anel levou 4. Chupa. Chupa. Chupa, Hobbit. gold finger.